círculo ao invés de um quadrado. Sim. Fica muito mais dinâmico, porque é um circo. Ah, só porque é gordinho, já pensa que coisa redonda, né? Todo mundo mais próximo do mestre, né? Cadê minha ficha? Tá aí. Não, sua ficha tá onde você deixou ela. Ah, eu vi no seu quarto. Não tá, mano. Tava no quarto. Ficou lá no quarto. Achei que você tava trazendo ela. Ah, não. Você pegou o dado, tudo. Você pegou a ficha também. Beleza, minha ficha, velho. Adorei esse do... Sabe que eu não tenho no porta-malas os dados? É possível. É possível. Tem dado aí, relaxa. Isso aqui é o seus, né? eu sei como é isso. Os meus já estão com minha essência. É, sempre assim, sempre que é os meus. Ficha ele, não. Ai! Eu odeio essa cadeira. Na house aconteceu comigo a mesma coisa na house, cara. Parece que você perde a noção de tempo, espaço, de tudo, tá ligado? Você trava, né? Sabe o que é isso? É gordo fazendo gordice. Esse lobo ficou muito animal. É. É really. O lobo é meu, ele fica do jeito que ele quer. Não, parece que do jeito que o mestre quer. Tá? Ó, oh, a hora que eu fui ler esse negócio aí, eu fui. Informação de lobisomem para mulheres, eu li. Parece. Informação de lobisomem para mulheres, beleza. Perfeito, tá lindo, maravilhoso. Só nessa semana passada eu. A playlist nova ficou muito boa. Até esqueci de comentar. O quê? Na playlist que você colocou. É, ah, as músicas novas, né? Sim. Vou fazer muquichas da bichas o tempo todo agora. Tá, tô começando a acertar as coisas, não. Dá uma olhada aqui. Tá falando as coisas sim. É. Começando a organizar as coisas. Depois de um ano, né? Tá bom, mais tarde do que nunca. Né? Olha eu aqui, ó. Você tá me vendo que eu já vi muita gente colocar esses papeizinhos em livro e tal. Não lembro também. Será que é tão difícil assim de... Depende da história, né? Mas a maioria eu vejo tanto que nossa, acho que se eu colocar esse papelzinho, acho que eu vou complicar toda, né? Ah, um livro de RPG é excelente, Dê. Porque, por exemplo, aquela magia Mísseis Mágicos, eu vou lá no papelzinho da letra M e tá lá. Ah, no livro de RPG também. Agora em livro, de literatura normal, acho. Pode ser que a pessoa marca pra ver o significado de palavra ou... A minha raça é existente, Deus. Mas, Jess, uma segunda opinião aqui. E se ao invés de você fazer a mordida de chamas, tipo uma bola de fogo, você não faz um esquema de dilacerar? A mordida é tão forte que ela não vai explodir, mas sim ela vai arrancar um membro. Já se você dilacerar algum tipo. O dano vai ser o mesmo, tá ligado? Porque ele vai arrancar um membro do cara. Ou você dá dano baseado na vida máxima ou na constituição. Não, como é que arranca pedaço dos caras, né? Pô, o cara vai dar uma mordida crítica, transformar no lobo. Ou ele vai dilacerar ou vai deixar o braço inutilizado. Exato. Que ele adora usar essas coisas. A gente não vai querer que ele use. Eu tô começando a gostar da ideia. Vem pensar, vem com a cara desse assim, ponto. Ok, vai ficar legal, pô. O lobo dando uma mordida e explodiu uma bola de fogo na boca dele. Você mas eu acho que ele é muito mais fiel ao lobo dilacerando, regaçando o membro da pessoa. Colocar um pedaço. Arrancar membro vai ficar pelão. Não, mas. Do que simplesmente causar o dano. Porque não cresce de novo, sabe? Aí, ou então pode deixar ele utilizado por uma rodada, sei lá, uma coisa diferente. Acho que seria assim. Mas depende, isso aí é. Vai ser. Vai ser a mesma coisa. Vai ser on demand. De acordo com o que acontecer a cena, a descrição. O cara vai perder membro, tudo. Se ele segurar, porque por isso que eu, por isso que eu falo pra vocês, gente, sejam criativos, usem a. Vocês já perceberam que eu chutei as regras pro espaço. Sim. Nossa, se você parar pra ouvir tudo de novo, as coisas você vai perceber logo no primeiro canal, no primeiro dia. Sim, as regras foram todas chutadas pro espaço, né? Os personagens de vocês estão muito mais fortes do que. Pera, pra caralho. Qualquer personagem. Eu olhei o pessoal, os criadores, eles falaram que assim, quem não quiser seguir o Estado de XP, por exemplo, pode dar por sessão. O recomendado é subir de nível a cada 3 sessões. Tá escrito lá. Depois do quinto nível, subir a cada 3 sessões. Então já tá tão mais forte assim. Então, depende. Não, vocês estão bem mais fortes. Então, se você seguir se o teste tão grande, tá indo level 22 já, deve estar indo. Exato. Exato. Se eu tivesse seguindo a tabela de XP, vocês já estariam próximo do nível 20. Então, tipo, não tá tão forte. Mas, não, vocês estão fortes porque vocês têm recurso de monte. Sim. A gente tem uma com potion que anda. Então, o que que anda? Com potion. Uma poçãozinha de coisa. Ah, cuzão. É a enfermeira Joy. É o band-aid do grupo. Não, vocês têm muito mais que isso, porque vocês têm... Os itens que vocês têm de ronde, cara, olha, eles quebram qualquer sistema. Quebram qualquer sistema. Os poderes que vocês ganharam, estão ganhando, e vão ganhar, quem não ganhou ainda vai ganhar coisas novas, eu peço só que vocês digam o que vocês querem. Eu quero que você leia o Ranger do Arcana e você acha. Sim, eu quero ler. Matar Calmir. Você quer matar Calmir? Infelizmente isso não é possível. Arranja a flecha pra mim que a gente conversa. Senão vai danificar tudo. Logo. Água. É coisa de mãe. Cadê os copos? Você pegou os copos? É coisa de mãe. Eu não. Coisa de mãe. Coisa de mãe. Vou pôr as colas aqui na frente. Já destruiu a mobília de casa inteira. Já deixava plantando e falou pra ele que. Nossa, acabou. Viu aquele. Sabe, pô, parece um. Eu não acredito na capacidade do ser humano. Vão demolir o shopping. Não tem alguém que tá roubando as ripas no telhado? Você tem. Nossa. É caro pra caralho você comprar ripa. O cara tá roubando. Ai! Um trampo que não é. Sabia dessa, Jerry? Falaram que vai demolir o shopping, né? Então tem alguém que já começou. Tá roubando as ripas. Vão tirar mesmo? Então começou vocês, trá, trá, trá na coluna. Não, o cara quebrou a coluna. O cara jogou tipo muita telha no chão. Eu não sei como que ele conseguiu. Tipo, é muito pesado. Né? Já começaram a destruir. É, provavelmente não foi um som. Foi esse cara assim. Foi o Toguro que passou por lá. E o Plutio, já destruiu o Plutio? Já estão começando a destruir o Plutio. Qual que é o seu copo de água? O Plutio. Mas pelo menos o cara tem consciência social. Ele tá quebrando só o corredor. Onde tem consultor que tá tirando o telhado. Por isso que sumiu muito nós. Tá gravado? Sim, estamos gravando. Ué! Que fique com os sinos altos. Gui, tá todo mundo puto com você, filha da puta. É, não é porque eu vou ter vídeo que você tem que vir ver a gente, caralho. Não, a questão não é nem essa. A questão, como eu falei com o Jé, tipo, o cara viu o bagulho no post, já confirmando. Ele viu e não falou, tipo, olha, não vai dar. Ele viu? Viu, tá lá, visualizado por Gui pra tipo, viadinho. Depois posso. Corta essa sessão, Jeff. Eu posso só essa parte aí da gente enganando. Ó, Gui, na boa. Teu cu já levou vara. Vara de Bauru. Vara de Bauru. Muitas. É, agora ele vive em Jaú e Bauru, né? E agora ele já deve. A essa altura do acho que ele tá em Jaú. Ele já deve estar conhecido por lá. Certeza. Eu acho que ele não tá nem em Bauru, acho que ele tá em Jaú. É o moço de Jaú. Então, o que eu tava falando, vocês têm itens aí, vocês estão muito mais fortes do que qualquer personagem, vocês têm poderes que quebram todas as regras. Ó, virou lobisomem. Não podia. Não podia. Se fosse seguir a regra normal do lobisomem, era pra ele chegar a força dele até 15 e ganhar mais um de AC. Acabou. Mas mesmo assim, ele ia ter que virar multiclasse. Não, não precisava ele virar multiclasse. Só que ele não ia ter poder nenhum. Agora ele ganhou ali as coisas que ele se transforma, tudo, né? E deu bastante vantagem pra ele. Eu pus umas desvantagens pra equilibrar, mas tem bastante vantagem. Né? O Theon agora ele vai virar um clérigo de Tenebra. De Calmir. Tenebra, pronto. O que eu vou propor pra ele? Eu vou falar quais são os domínios de Tenebra. E aí ele vai pegar aqui no livro da terceira edição e vai escolher qual domínio que ele quer. Eu vou atualizar as coisas da terceira edição pra quinta. E ele vai ganhar acesso a todas as magias do domínio. E o poder que tá aqui atualizado. Nossa. Meu Deus do céu. Ele eu vou falar os poderes pra vocês verem. Mas então, olha só o que é. Ele vai, ó, tipo, sendo o problema de Calmir, ele vai poder tanto quanto expulsar mortos-vivos como comandá-los. Como for comandar, exato. Ele comandá-los com perfeição. Exato. Ó, domínios que ele pode escolher. Domínio da morte, domínio da proteção... domínio do mal ou domínio da terra. Eu acho que proteção seria legal, porque Calmir como guerra. Eu acho que ele vai querer pegar proteção. Mas se ele pegar a morte, uma vez por dia. Se ele acertar o cara, ele dá um D6 por nível de clérigo. Se zerar os pontos de vida do cara, o cara morre. Nossa. Domínio da terra. Ele vai expulsar, destruir ou fascinar elementais de terra, criaturas da terra. Né? E o domínio da morte já foi proteção. Você pode gerar um escudo de proteção E dura até uma hora, pode ser usado uma vez por dia. E o próximo teste de resistência que o cara fizer, ganha um bônus igual ao nível de clérigo dele. Acho que é proteção pra clérigo. Acho que vai ter que mudar isso aí, né? Ganhar mais 14 de... E tem o domínio do mal que ele pode. Do mal? Mal, morte, proteção, terra. É, do mal. Mal não, né? Acho que vai ganhar proteção. Acho que você conjura magias do mal. Pra combar com a guerra, né? É, esse poder aqui eu preciso de... Na verdade, você conjura magias do mal com mais um nível de conjurador. Opa, pode ficar. Conjurou um Pedro mais um. Aí eu vou falar pra ele, ó. Tô propondo isso. Você gosta? Você tem alguma outra ideia? Ele vai virar um Pedro. Interessante. Eu achei que ele já homem. As coisas que ela queria já estão anotadas. Onde que ela vai ganhar? Ou, tipo, o cara ali tá vai longe. Ser o Tyler Durden do bagulho. Ele vai, tipo, clube de luta. Ele vai, ele vai colocar o pinto na televisão? Não. Mensagem subliminar? Ele vai se fazer as coisas, porém ele mesmo vai ser contraditório a si próprio. É, acho que eu falo que ele mesmo vai ter que ser. Ele vai ser o Tyler Durden. Quando vocês assim. Estão dormindo e estão na fase REM do sono, os olhos ficam mexendo assim, ele abre a pálpebra rapidinho e mostra o pinto. Todo mundo viu, mas ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. Ah, essa noite eu sonho com o pinto na minha cara. O poderzinho da Toff também que tá chegando. Mas vai ser isso aí mesmo. Vai ser coisas que ele vai fazer, mas ele vai pensar, ah, mas pô, o homem não vai gostar que eu faço isso. Ele podia ver a Tenebra vai. Bipolar. É porque se for ver o Teu já é. Ele não vai ser bipolar. Ele vai ter um conflito interno com si próprio, tá ligado? Ele vai ter um conflito interno. As duas coisas que ele vai fazer vão ser certas. Porém, a base dele é certa para cover. Tá ligado? Ele tá começando agora um nível novo de coisas pra Tenebra. Calmir. Do ponto de vista dele. Tenelmir. Tenelmir. O maior dele é Calmir. Tenebra tá ali, ó. Tenebra tá nível baixo. Eu sou Tenelmir, filho de Calminebra. Tenebra tá aqui. Nossa! Filho de Calminebra. Foi, né? E vai. Vamos ver, né? Jogando em off. Bom, o que vocês acham da minha ideia, então? A gente completa o diálogo com o Tenebra agora. Pode ser. Tudo volts pro quando os dois estiverem aqui, principalmente o Rafa. Ah, eu acho que o diálogo em si pode completar depois com ele. E tem algumas coisinhas que eu sei que vocês vão querer fazer agora, por exemplo, fazer perguntas pra Tenebra, é uma delas. Vocês fazem isso e depois a gente. Por mim. Encerra, joga o bote. O que a gente faria depois da conversa com a Tenebra? Vai depender da conversa com a Tenebra. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não posso falar. Avá! Spoilers. A gente diz assim, tipo, é necessário estar todo mundo pra gente prosseguir, tipo, por exemplo, voltar pra Arthur e dar continuidade, ou a gente explora algumas outras salas aleatórias que não é, tipo, o caminho certo da quest. Não, mas ali, depois que acabar a conversa e Tenebra, a gente não, dá a pausa e para o jogo. Não, porque senão a gente deixaria a conversa pra semana que vem já todo mundo, entendeu? A conversa é bem importante, senão vai ter que retomar de novo semana que vem. Sim. Não, retomar, mas tipo, a Tenebra falou isso. É. Então, por favor, Fernanda, apontou sua gravação que está postada na internet. E a gente vai ter conhecimento das coisas que a Tenebra está contando para nós. Ou por dia 20, fichinho. Não, a gente está gravando a tua, mas a gente já foi depois. É que assim, agora tudo, daqui para frente são todos momentos decisivos. Né? A gente seguir, puxa, nenhum ponto decisivo. Por isso que eu tô falando, existe possibilidade de a gente ir por outros caminhos que não são do caminho decisivo. Portas aleatórias, vocês deixaram coisas pra trás, por exemplo. Exato. Então, por isso que não vai mexer na história. Entendeu? Né? E quando eu chego aqui, a gente continua daí. Desafiozinho desse, só pra. Tá ligado? A gente vai fazer um X1 entre vocês, né? Não. Por que não? O mago sempre ganha. Porque hoje tá uma porcaria na quinta edição. Ô, louco. O Ranger sempre vai ser a classe mais forte, velho. Ranger? Falou o Kandak que matou todos os zumbis da sessão passada em um turno. Nenhum ataque, isso aqui. Nenhum ataque, beleza. É, só que tem um problema, vocês morrem com 20 de dano. No ataque pica-pau, né? Não. Então fodeu. Então vou tirar essa flecha pra o ar. Ataque pica-pau. Eu consigo dar muito 20 de dano, só que tipo. Uma criatura só por turno aí, fodeu. Vocês morrem com 20 de dano. Não, mas você consegue dar uns 50, 60 de dano, pelo menos. Não, pelo menos não. No máximo. Ok, no máximo. No máximo. Mas a maioria causa. É. Aliás, a maioria não chega nem a isso. Eu não dou isso. Ele consigo... chega, ele passa até. Eu ela consigo... também. Fácil o negócio. Os dois. Eu só consigo fazer isso se eu usar só o. Só nós dois passa ali disso de grande. Mas com os AC alto não tem como usar o talento, senão eu vou errar tudo. Usa C alto com a minha 15? Você. 22. Tipo, a 13 aqui. Vocês dá, mas tipo, os dois aqui não dá. Mas tem mais quanto pra acertar? Mas eu, se eu usar o talento, vou ter mais 8. Sem o talento. Sem mais 13. Só que sem o talento, o meu dano diminui consideravelmente. Mas você vai ter sempre um dano constante. Você vai ter sempre um dano constante. Você vai ficar sempre a longa distância. O que já vai possibilitar muito dos dois chegarem perto de você. É. Se começar, tipo, 100 metros de cada um, aí eu ganho. Imagina toda hora dando 10, porém o cara não chegando perto de você. Tipo, chega perto de mim. De aqui. É, bem assim. A vantagem toda é... Bom, é como tava o grupo anterior que ele tava e é como tá se caminhando o grupo de vocês. Se for colocado um personagem de frente com o outro, quem ganhar a iniciativa vence o combate. Provavelmente, ainda não tá nesse nível, mas provavelmente em um turno mais pra frente chega nisso. Que era o que acontecia antes, lembra? Ganha iniciativa, né? Ganha iniciativa, ganha. Eu não sei se é assim. Mas teve uma vez que o Renan ganhou iniciativa de mim e não ganhou nada. E ele fez cagada total também. É, mas aí também vai depender disso também, né? É. Não, eu acho que não, porque acho que é difícil algum de nós conseguir matar um hit só. Hoje é. Mas em breve não. A intenção pelo menos é sempre essa. Da onde que eu vou tirar tanto dano, gente? Relaxa. Mano, é que eu olhei tirar dano, que você tirar dano, dá um dano constante. Não, é que eu não, não, mas pra. Você consegue dar um dano constante, consegue se manter sempre à distância, não, sem não, fazer a tua. Não, não, bater não, não, não, não, você tá falando um turno, pode ser de cara a cara. Se é um turno, é um turno. Isso é um kill. Se um turno é, tipo. Um shot kill. Aí, cara. Magia não é, porque eu já li magia, mas é tudo só ok. Não, aí tem mais. Ah, agora é talento também que vai pegar. Talentos. Verdade, aquele talento é que você liberar mesmo. É, vocês vão ficar pelo menos uma semana aí treinando, relaxando, passando trauma. Aí vocês vão ganhar o talento esse mês. Bom, então. Tá acabando a Masmorra, tá acabando. Tá basicamente. A gente vai amarrar com outra Masmorra. Basicamente, eu vou falar pra vocês. Tem essa cena do controlar essa tenebra, tudo. E aí fechou um arco, né? E abriu um outro, né? Tem a próxima cena que vem, que eu não vou dar nenhum spoiler a respeito dela, e já aí vem o confronto com a bruxa. Fecha outro arco. E fecham muitos arcos. Então acho que vocês começaram lá no começo. Aí entrou outra quest. Mais ou menos, né? Hoje. Já, vocês já estão na outra quest e não sabem. Não, não, a minha quest principal por enquanto ainda é... A gente vai fazer isso, liberar as almas e salvar pudim. Salva pudim. E se a gente não acabar entrando na... Mas antes de salvar pudim, tem outra coisa que vai ser mais urgente. Tá? E aí pra resolver essa coisa mais urgente, vai ter que salvar pudim. Salva pudim, legal. Porque uma coisa tá amarrada com a outra. Se for salvar pudim, eu topo. Hã? Culpa sua. Ah, tá, beleza. Então o que você quer fazer? Quem manda ficar fazendo sexo com lobinhos aí? Tá dormindo pelado lá, a gente tá todo... Sexo com lobo. Só na imaginação, né? Constrangida, abre a porta. Não tem sexo com lobo, não. Ah, é, foi com macaco. Mas não tem nem com macaco. Você não tem consciência. Não teve aquela cena que o lobo tava atrás dele e isso que seu pau me toca? Só salvar nossas mães, se siga aí o que fazer. Eu não tenho mais mãe. Legal, vamos lá. Mãe, tem que salvar a mãe do cemitério quente. Ah, eu esqueci, não imprimi os presentes, eu tô com um computador de novo. Tá no, tem que salvar a lua, tá só com a Vocês leram os presentes? Foi. Que eu postei? Só vocês saírem pro tio Bom ganhar, viu? Alguns? Eu entro muito. Você já postou os que você tava. Eu postei os que eu falei. É, mas eu falei que você tinha. Foi só vocês saírem e ganhou. Eu digo, eu de Griel. De Glorin é top. Falou, fica com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Não sei que a Flash tem o poder do Thor de voltar. Não. A Flash de Glorin tem o poder do Thor de voltar. Tem que buscar. Ela caiu já. Vai ficar lá. Foi um dragão. Vocês sabem onde ela caiu da última vez. A gente sabe. Você só não sabe que se ela ficou lá ou não. Então, eu já adianto que ela não ficou. Deixa eu ver onde ela tá agora. Não, ela não ficou. Mas foi para um lugar de um pouquinho semelhante. Vocês sabem a localização de... Tá boa, dos 20 itens. Dos 20? Onde está a Flash? vocês têm essa informação. Vocês não, só não se tocaram ainda. Nossa! Mas, sim. Vocês, o grupo. Vocês têm essa informação. A gente tem muita por gente. Duas fontes diferentes ainda. Três fontes diferentes. Quatro fontes. Vocês têm duas fontes com vocês e a terceira fonte é a Tenebra. Guarda. A narração dela. Guarda é uma fonte. É isso. Bom, vamos retornar então. Aquela flecha maluca. Trocar essa musiquinha aí, por uma aí está aqui, ó. Sombria. Aí está aqui, ó. Ponto. Já que estamos no reino de Tenebra. De Tenebra vai narrar pra nós. A gente vai narrar Tenebra ou. Ela perdoa o céu, mas não me perdoa. Por profanar o tempo. Isso é tudo bem. Vocês não façam isso de novo. Tem ideia. Bom. Voltando então, Tenebra narrando pra vocês, né? Vou dar um repeteco dos itens, né? Vou dar um repeteco geral. Não lembro exatamente como é que Tenebra chegou ao ponto dos itens. Ah, sim, ela olha pra pedra do Celerim, amaldiçoa o Celerim. Você ousa me desafiar? Como você ousa trazer essa estilha aqui pro meu reino? Isso é uma afronta, né? Guarde isso já! O Celerim pega todo o time do guarda, né? Aí a Tenebra, você sabe o que você tem nas mãos? E o Celerim, óbvio que não, né? Ela pega e fala, isso é uma das três estilhas do anel de Asgard. E todo mundo fica com aquela cara. Que porra do anel de Asgard, né? Aí ela, ah, é, vocês não sabem. São pouquíssimas pessoas que sabem. Mas se a gente tem informação, como que a gente não sabe? Ha! Nesse nome, off? Não, em off. A gente tem informação, mas a gente não vocês sabe quem que a gente tem a informação. Vocês têm informação de onde estão os 20 itens. Sim. Mas gente... vocês não sabiam da existência deles até o momento. Ah. Logo, vocês não sabiam então, que essa informação então, era essa informação. Então, a gente era um mito. Tipo, a gente sabia que tinha presente, mas... Não, vocês não sabiam do presente nada. Eu acho que eu falei em game de um presente. Vocês têm a localização dos itens. Mas vocês não sabiam que a localização que vocês têm é desses itens. Se ah, então game, a gente sabia que a gente tinha localização de algo, porém não sabia que era disso. Exato. Vocês nem sabiam que era a localização de algo. Agora presta atenção no que eu vou falar. Então aí Tenebra ela começa falando. Bom, vocês não sabem. Isso é uma coisa que nós não dizemos para qualquer um. Calmir nos proibiu. Porque, segundo ele achava que isso fosse dar merda. Né? Mas vocês sabem um pouco a respeito da história do mundo. Né? Ela aponta pro Theon, pra Lisbeth e pro Celerim. Né? Os outros olham assim meio confusos, né? A Toff não era pra porra nenhuma. Ah, parece que eu sei pra caralho. E aí ela fala, tá, eu vou contar pra você. Os bardos contam, no princípio havia o nada e o vazio. Eles se uniram e criaram Arton e os 20 deuses. E assim nós estamos aqui. E vocês talvez não saibam, com certeza não sabem, mas os nossos pais, o nada e o vazio, eles se foram. Pra onde? Nem sequer nós, os deuses, sabemos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem nós sabemos, tá? Mas o fato é que, antes de irem embora, eles nos deixaram alguns presentinhos, né? Eles criaram umas travas, uns dispositivos de segurança no mundo, que se algo fosse feito que contrariasse os desígnios deles, eles receberiam um alerta e retornariam ao mundo para fazer a criação. Alguém já fez isso daí, né? Sim. Eu, inclusive, já consegui destruir um desses sete selos. São sete ao todo. Ao todo já foram cinco deles quebrados. Restam dois. Esses sete selos, talvez vocês já tenham ouvido, coisa de uns dois anos atrás, o som de uma trombeta muito forte, ecoando de todos os lugares. Esse foi um dos selos sendo quebrado. Por minha culpa. O que eu fiz? Eu tentei destruir essa porcaria que esse bardo trouxe. E deu no que deu. Apenas se separou em três itens e rompeu um dos selos. Bom, enfim, eles deixaram esses sete selos. E se eles fossem quebrados, eles saberiam que tem algum problema na criação. E eles retornariam para desfazer a criação e começar tudo de novo. Além disso, eles nos deixaram, para cada um de nós, cada um dos 20, um presente pessoal. Eu sinto falta até hoje do meu colar. É um coração negro de ônix, rodeado de pérolas negras, pendurado por um cordão de pérolas negras também. O coração das trevas. Era um item maravilhoso, uma joia maravilhosa. Com ela, eu era capaz de, tal qual um vampiro, que eu tanto adoro, vocês devem saber, drenar as energias vitais de qualquer criatura, incluindo um deus. Mas não só isso. Eu iria drenar a energia vital, a vida completa, a alma, a mente, os poderes, o conhecimento de quem eu quisesse. Se eu quisesse, eu poderia absorver os meus 19 irmãos e me tornar onipotente, a única deusa. Seria interessante. Seria muito interessante. Mas Calmir, o justo, ele achou que os itens eram perigosos demais e decidiu se livrar deles. Porque como os itens foram feitos pelo nada e o vazio, alguém que está acima de nós mesmos, nós não conseguiríamos sequer destruí-los. E também não conseguimos localizá-los. Então Calmir ordenou que eles fossem atirados aleatoriamente e escondidos no mundo, para que nós mesmos não pudéssemos encontrá-los. Infelizmente, o plano de Calmir é óbvio. A ordem dele, que ele acha perfeita, é imperfeita. O plano dele teve um pequeno problema, porque de tempos em tempos, algum mortal esbarra com esses itens, com esses presentes. Recentemente, inclusive, coisa de 2 anos atrás, um grupo, assim como vocês, encontrou 2 desses itens. Exato. Eles conseguiram encontrar o medalhão de Valcária, o amuleto da Odisseia, que era um pomo de ouro em forma de coração alado, suspenso num cordão dourado, que permitia que a deusa da aventura, a deusa da missão, e sim, ela existe, se algum de vocês ainda tem dúvida, ela existe, permitia que ela pudesse viajar para qualquer lugar do tempo e do espaço. E assim ela poderia viver todas as aventuras que existiram, que existem e que estão por existir. Esse grupo conseguiu encontrar esse item. E depois eles conseguiram encontrar o espelho de Rina também. O que eles encontraram num farol, num reino em Arton, reino de Winla, como é que é o nome da cidade mesmo? Abdendriel. Eles encontraram o colar de Valcária lá. E depois eles foram até a Pirâmide do Sol, no Deserto da Perdição, que pertence a Asgard. E lá eles encontraram guardado dentro da pirâmide o espelho de Winla. O espelho do destino. Ele permite que você mentalize alguma coisa, alguma pessoa, e a encontre, veja ela no espelho, em qualquer lugar do tempo ou do espaço que ela esteja. Qualquer coisa. Inclusive os outros itens. Inclusive os outros itens. Mas eu tenho que achar esse grupo. Mas é off. Mas em off ainda nós não estamos mais com o espelho. O espelho eles já perderam. O espelho eles já fizeram cagada e já perderam. A gente não sabe. Bom, eles estavam de posse desses 2 itens. Quietinhos, eles tinham missão para cumprir, eles amaram suas esposas. E como ele permitiu que eles ficassem com os itens por algum tempo. Mas óbvio, eles cometeram erros e Calmir acabou tomando o espelho deles e o jogou lá novamente no mundo. Mas Calmir toma essas decisões sozinho? Ele é nosso líder e nós acabamos acatando, porque de fato ele tinha um pouco de razão. Os itens eram perigosos demais mesmo. Bom, ele se livrou do espelho e eles, acho que eles estão em posse do colar. Para você ter uma noção de como os itens são perigosos, imagine você de posse do espelho e do medalhão de Valcária. Você consegue localizar qualquer coisa, qualquer pessoa, e ir até ela, inclusive os itens. E não para por aí. O meu colar, lindo, maravilhoso, tinha um poder excepcional, mas tinha outros, né? E o que eu acho que era o mais poderoso de todos, que é uma afronta, um desaforo feito pelos nossos pais, era o item de Nimbe. uma mísera colher de prata. Essa droga dessa colher de prata, ela tinha o poder de transformar em caos tudo aquilo que você mexesse com ela. Se você mexesse o seu leitinho, e ela faz assim, surge uma caneca negra na mão dela, né, fumegando leite. Se você mexesse o seu leitinho com a colher assim, ele poderia se transformar num vulcão em erupção. Vocês veem erupção surgindo assim da canequinha, né? Ela desaparece, né? Ela vira assim. Se você pegasse essa mesma colher, parece uma colher de prata, né, e mexesse a terra, por exemplo, você poderia acabar com o mundo, com o universo, com Deus. É, mas não para por aí. Não sei por que ele foi tão beneficiado pelo nada e o vazio. Porque o item dele, a colherzinha dele, também tinha o poder de usar o poder de todos os nossos outros itens aleatoriamente, de forma caótica. Nesse ponto eu acho que eu concordo com o Calmer. Foi excelente se livrar dessa colher. Espero que ninguém a encontre, que ninguém tente tomar um chá com ela. É, mas não para por aí. A Lihana, por exemplo, ela tinha um anel feito de vinhas de esmeralda entrelaçadas e decorado com um botão de rosa de rubi. Uma joia linda daquela sonsa. E tinha o poder de controlar todos os elementos da natureza. Natureza Indomável era o nome do anel. Ela podia controlar todos os elementos da natureza. Por exemplo, fazer um maremoto com todas as águas existentes na criação. Imagina a força de um maremoto assim. Ele era ativista do Greenpeace. Eu não duvido que um grupo nerd ativista vai aparecer qualquer dia com a camiseta da Lihana safe, tá ligado? Boa pegada. É, mas não só isso. Esse item também tinha o dom de criar a vida. Afinal, ela é uma deusa criadora. E ele poderia transformar em floresta tudo aquilo que ela desejasse. Até eu. Olha que despeito. Transformar a mim em uma floresta? Transformar qualquer coisa em vida? Qualquer coisa se transformaria numa floresta se ela fizesse. Ela poderia tornar meu corpo lindo, belo, maravilhoso, numa selva. Quando fala vida, você quer dizer floresta. Não, vida selvagem, né? É, vida selvagem, então eu chamo agora especialmente mim de ouvir animais. Começa pela fora. De barro, assim, do, é uma do, vida do minha mamãe. Ah, é interessante. Ah, não, aí a gente vai chegar no próximo. Pode ser Megalok. O meu rival, meu irmãozinho gêmeo, meu antagonista, ele tinha esse anel, o olho do sol. O olho do universo. Ele era um anel feito de ouro, no qual ele tinha uma esfera dourada circundada por uma coroa, os raios do sol. Essa esfera está nas mãos dele, aponta para o Celerim. E esse anel tinha o poder de queimar com um calor infinito tudo aquilo que ele desejasse. Qualquer coisa. Além de emitir esse brilho cegante que eu tanto odeio. E como é que você achou esse anel? Aí é que está, minha casa. Mas ela falou, foi por causa dos vídeos. Aí é que está. Vou lhe contar essa história. Entendeu? Vou lhe contar essa história. Esse anel também tinha o poder de observar qualquer pessoa que ele quisesse, qualquer coisa que ele quisesse. Aquele bisbilhoteiro. Interessante. E como que eu descobri esse anel? Como ordenou que a gente se livrasse dos itens? Nós nos livramos dos itens. Mas eu não fiquei satisfeita com isso. E 2 anos atrás, quando aquele grupo de idiotas apareceu no meu reino para disputar o torneio das trevas com o colar, e um deles, um elfo idiota, meio afeminado, foi estuprado na cadeia. Um elfo idiota e entregou o item de mãos beijadas. Ele estava discutindo, brigando com um deles. E ele estava revoltado com o que o outro estava fazendo. E ele estava sendo derrotado, ele não aceitava a derrota. E o que ele fez? Ele usou o amuleto de Valkar para retroceder 15 segundos no tempo e ter 2 dele ao mesmo tempo. Ora, além dele ter quebrado sozinho mais um selo, ele me mostrou o que eu queria ver. Eu simplesmente peguei emprestado o medalhão dele. Tirou a dúvida, né? Voltei até o princípio. Quando Calmir ordenou que nós nos desfizéssemos dos itens, peguei a flecha de glória e voltei até o momento em que Asgard estava atirando o item dele no mundo e arremessei a flecha de glória no item de Asgard. Eu esperava destruir o anel de Asgard. Infelizmente, os itens nossos também estão protegidos pelos selos. Qualquer tentativa de destruí-los totalmente quebrará um dos selos. A flecha de Glórien conseguiu apenas partir, dividir o anel de Asgard em três. Esses três pedaços, essas três estilhas estão espalhadas pelo mundo. E eu não sei onde. Bom, um pedaço está na mão, junto com o bardo de vocês. O outro está na espada, está na mão. Assim, a flecha de Glórien, a flecha inevitável. Ela é uma flecha dourada. É a pena dela com fios de jade circundando-a. A pena dela feita com pequenos filamentos de esmeralda e jade. É uma flecha que ela simplesmente acerta inevitavelmente o alvo que você determinar. Em qualquer, esteja ele em qualquer lugar do tempo ou do espaço. Eu tirei um, acertei. Dessa flecha, eu poderia, por exemplo, matar o meu irmãozinho Asgard antes do tempo existir. Eu teria sido melhor que tentar. É, eu fui uma tola. Eu devia ter devolvido aquele colar pra eles. Mas agora já passou, porque... Eu confio. Calmir desconfia e eu tenho a impressão que ele tem razão, de que nós também estamos amarrados a esses selos. Se um de nós morrer, por exemplo, pode destruir o selo. O selo pode ser destruído. Teoricamente, se você matar as pessoas, você está intervindo, então os deuses não podem intervir. Pera lá, não tem um deus. Se o deus está intervindo, tem alguma coisa enterrada. Os asas não tinham morrido? Quebrou o selo quando ele morreu? Não. Então ele está vivo. Exato. É dessa traição, você acha que ele ia morrer facinho? Exato. Na verdade, é um segredo que eu vou confidencializar a vocês. Zaz não está morto. Calmir não o matou. Apenas o baniu pra Arton. Ele tá em Arton? Sim. Beleza, a gente tem um deus da traição em Arton. Na forma de avatar por toda a eternidade. Ou até ele ser perdoado. Nossa, que punição. Tem uma foto aqui, você sabe como é que ele é? É um cara normal, uma serpente, com um monte de ouro. Uma com cinco olhos. Sério? Sim. Ai, Jesus. Por vezes ele se apresenta como um humanoide de cinco olhos. Ah, o negócio é os olhos. Um capuz com brilho na cabeça. Bom, mas se for pra ver de bom, seria um monte de coisa assim. O conselho que eu dou a vocês: tomem cuidado. Obrigado. Com todos. Isso, o último quem chega e se diz muito amigo de vocês. Mata Dirs, tira o capuz. Porque a traição sempre vai. Prosseguindo. Estão contando que todo mundo que se aproxima de capuz. Nós vamos falar para vocês. Vocês estão contando os itens aí? Foram quatro. Ok, vocês anotaram? Já pegaram coisas importantes disso já? Ah, outra parte. Eu já dei a localização de dois itens. Sim, a espada. A espada do Teto. Não. Tá louco? Não. Eu falei para vocês onde estava o medalhão e onde estava o espelho. Onde estava? Exato. Nossa, tá. É, estava com um. Agora o espelho, teoricamente, como ele sabe. E o medalhão tá no pescoço do Orion. Quem? Orion. Por enquanto. É um NPC. Ah. Um ex-PC. Um ex-PC. Bom. Agora ele é um Mac. Mas a gente não pode pegar esse colar. Mas eu tô tão rasgado, tá? Não é. O item da. Bom, cadê aqui? Bom, eu mudei a ordem porque eu fiz uma ordem alfabética. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus, eu pois não, garotinho. Você disse que... Ela tá passando a cabeça no suor. Você disse do item do colar de Volcara. Os itens, então, eles têm a essência dos deuses, aquilo que eles representam? Sim. Porque pelo que você me disse... Eles eram um grupo de elfos, e aí a avareza dos humanos fez com que eles brigassem entre si por causa do colar. A ambição? Foi isso? Isso é a essência. Na verdade, os elfos brigaram entre si. Mas isso é por causa da ambição, não é? É possível que seja. Não é possível que simplesmente os mortais, incluindo os elfos, não sejam perfeitos como Glorin sempre pregou. Me desculpe, meu cara. Ele vai olhar assim, é a segunda vez que eu ouço isso. E eu não quebrei esse selo nenhum. Ainda. Cuidado. Tem dois, relaxa. Tem mais dois, relaxa. Bom, Kim, ele tinha o estandarte das infinitas batalhas. Era uma simples haste de metal com uma bandeira, uma flâmula, toda gasta, rasgada. Apenas isso. Não, desenho algum, é uma flâmula vermelha. Um vermelha cor de sangue. Tinha um dragão, não. Simples. Não, tinha dragão. Não, não vou colocar dois com vocês. Calma. Não, não tinha uma caveira, né? Que era uma caveira. Não, era um dragão. Uma caveira de dragão. É uma bandeira de pirata, só que não é esqueleto humano, é esqueleto de dragão. É, era um estandarte mundão. Que tinha o poder de inflamar e arremessar todos. A batalha, a guerra, todos que ele quisesse. O cara jogava o bagulho ali e quem tiver perto você tira X1. Sim. Não. Isso aí tem que bastasse isso. Sim, Deus da guerra. Você pode fazer o pessoal sumir você na batalha? Sim, na verdade ele poderia manipular quem ele quisesse. Mas pode parar com uma batalha? Nunca, afinal, pertencia a Kim. A batalha só teria só pararia quando ela tivesse acabado. Geralmente com quem vencia. Sempre com ele assim. Imagina ele colocar. Mas não, calma. Não era esse o único poder que o estandarte dele possui. Ele também tem o poder de se transformar em qualquer arma. E sempre a arma mais eficaz contra o inimigo dele. E quando eu digo mais eficaz, é uma arma que consiga derrotar o seu inimigo com apenas um golpe, invariavelmente. Flecha de glória, pronto. Ele conseguiria transformar isso? Na flecha de glória? Se ele quiser. Vão ter os mesmos efeitos. É possível que sim. Então não precisa transformar mais nada dessa forma da flecha de glória. Mas, mas isso só funcionaria contra um alvo específico. Cada inimigo tem um ponto fraco. Normal. O estandarte ele busca o ponto fraco do inimigo. Por exemplo, se eu então seria a luz. A arma se transformaria em alguma coisa que tivesse muita luz, por exemplo. Não, muito som. Ah, deixaria você cega. Não, não tô falando você. Ah, contra mim? É. Por que você quer acabar comigo? Eu tô perguntando um exemplo. Tipo, se fosse Kim brigando dentro do panteão, o seu ponto fraco, no caso, seria uma luz tão forte quanto você. Meu ponto fraco são as joias. Esse é meu ponto fraco. Vamos esquecer Kim? Então não seria ah, tá. Ah, tá. Sim. Acho que ela vai falar, tá, você faz isso e me mata. Aqui pra você ver. Boa tentativa, não vai fazer da uva aqui, não. Boa tentativa, mas não. Menos fichinha. Só pela cara de pau. Outro exemplo de outro deus. Tipo assim, quem ia te matar? Ah, aquele impertigado do Calmir. Podia ser, vocês já podem deduzir. Você faz uma arma totalmente ele possuía forte, sem simetria alguma. Ele a espada do julgamento. Que está, né? A espada do julgamento. Ai, ai. Ela era uma espada bastarda feita de diamante, com a guarda dourada em forma de balança. E tinha o poder de julgar e sentenciar qualquer criatura, lugar ou ideia. Peraí, como é que é? Ela era uma arma feita de diamante. Uma espada de diamante. Com a guarda feia em forma de balança. Diogo, eu já vi esse desenho aí, mano. É o símbolo de Calmir. Eu já vi esse desenho aí, mano. Vai, eu sei, vai que algum Itália ali é a espada nuqueada. Vai. Vai que caiu na terra, ninguém sabe. Se a espada estivesse julgando alguém inocente, ela emitiria um brilho prateado. Mas se a pessoa julgada fosse culpada, ela emitiria um brilho vermelho sangue. Em qualquer dos casos, Calmir, ou quem estiver com essa espada hoje, poderia determinar a sentença que aconteceria com algo, sentença justa. E a espada sempre sugere ao seu portador qual a sentença mais justa. Ela simplesmente ocorre. Eu gostei disso daí. Sempre ocorre. Não, às vezes assim, a sentença mais justa não é o mais justo. Exato, por isso que eu falo, o Calmer não é justo. Cara, por exemplo, não é justo. Um deus poderia ser apagado da existência. Se a sentença para a sua sentença, você é inocente, então, na verdade, não é Calmer que está se aplicando, é a espada que está. Tá, a espada diz que você é inocente e o tijolo culpado quer te matar. Você não foi justo? Então. Mas calma, vocês estão vendo que as regras, todas elas têm uma porção de brechas que podem ser quebradas, né? Nada impede Calmer de contrariar a vontade da espada e punir justamente alguém. Lena, aquela garotinha insonsa. Ela possuía a chama imperecível. Um báculo dourado. E numa das pontas ele tinha uma chama inextinguível. A chama da vida, como ela costumava dizer. Qualquer coisa que fosse tocada por aquela chama criaria vida instantaneamente. Uma mulher, como você, garotinha, ou como vocês, tocada por aquela chama, ficaria grávida. Instantaneamente. Cuidado! Cuidado quando tropeçar em alguma haste no chão. Pode ser o báculo de Lena. É uma haste? Como que é? É um báculo. Uma haste dourada como um foguinho. Uma pergunta em off. A gente sabe da história dele, da mãe dele, sabe? Que é a discípula de Lena. Falou, ele falou pra vocês. Será que não é? Porque assim, tipo, se com a Helena, ela é obrigada a ter. Não, essa foi pra fuder, não foi o Art. É, lógico que foi pra fuder. Não, mas aí é concebido pela assim, deusa, teoricamente, o primeiro o filho. Então, e se ele for filho único? E o Org que só assumiu, tipo, Jesus, Maria e José. Mas ele não seria Org, ele seria humano. Mas... porque a mãe dele é humana. Mas vai que o cara foi, deu só uma chacoalhada ali pra assistir, dar um jeito. Se ele deu uma chacoalhada, é dele, não é dele. Não, mas aí, tipo... mas... pai é quem cria. Mas ele não criou! Então você não tem pai. Ah, mas vai que tem alguma coisa. Pois falando, ele tem uma irmã. Você é despaisado. Já foi de ter aqui em existe alguma diferença? Ah, ele tem essa irmã? Ele tem uma irmã. Posso ter uma irmã? Não sei. No caderno de Nimb já tá escrito que ele tem uma irmã. Caderno de Nimb? Eita. Ai, aquele baixinho andou pra um filme de novo, eu não suporto ele. Vem cá, e a vida que anda por esse negócio aí? Dá pra se seguir de uma vida normal ou deixa alguma marca? Você consegue o que é uma vida normal pra você? Você uma vida criada do ato ali, sexual exemplo, de duas pessoas. Você acredita, meu caro elfo? Não. Que oh, vida... eu tô aqui. Desculpa. É, nova é só o que você vê em Arton? Não, só quero saber se eu digo, eu lhe respondo. Arton tem muito mais vida... em quantidade, em formas, do que você supõe. Existem regiões que vocês ainda não exploraram. Tá, mas aquele bichinho ali. Ah, mas o que você vai falar com o bichinho? Ou foi com a Cizinha? Tem que dar uma puxadinha dele pra trás. Esse bichinho não pertence ao nosso mundo. É da Cizinha? Não. Tá, obrigado. Só que como assim, é assim não pertence ao nosso mundo? Essa forma de vida não existe em nosso mundo. Não? Que linha curiosa. Ele veio de outro universo. Eita, caralho. De outro universo? Sim, ele é um alienígena. Mas existe vida em outro universo? Sim. Existem muitos outros universos. Cosmos. Cosmos. Ele veio como? Você veio de outro mundo? Não. É como eu queria entender o que você diz. Você Não. Melhor não. Não. Ele falou, melhor você não entender. Vamos levar ele lá pra aquela cidade do onde? Não. É. Sim, a gente vai passar na volta lá. Existem outros universos com vida em formas extremamente variadas que suas mentes não conseguiriam, não seriam capazes. Mas foram criadas pelos nada e vazio também ou não? Algumas sim. E as outras? As outras não? Outras não. Brotaram? Erva daninha? Vergonha. Que o manto caia. Ela faz assim, que o manto caia e vocês veem escurecer tudo. Vamos acender a luz? Tudo. Não, sabe quando passa uma nuvem pesada assim pela lua? Sim. A lua fica oculta por uma nuvem pesada. Ou seja, ninguém enxerga mais nada, é ao isso? Menos que alguém esteja com... o olho do universo ou com o espelho do infinito, sei lá, o espelho de Wina, Ninguém poderá nos ver ou nos ouvir aqui. Vou lhes contar uma história. Ah, é fofoca. Fofoca é uma merda mesmo, né? Até dezembro, uma merda. Vou lhes contar uma historinha. Há muito tempo atrás, houve uma revolta. Se ele para de lançar essa pedra, coisa chata. Desculpa, tô chegando mais perto. Há muito tempo atrás, houve uma revolta. Três deuses se revoltaram contra os demais. Vai ficar empilhando esse monte de morto. Amor, posso fazer uma pergunta? Pode. Como que ela sabe dos três deuses se o Teixeira foi esquecido? Calma. Para de... Três deuses se revoltaram. Valcária e Tilian. E... Três deuses, falta um. Sim, um terceiro. Zaz, da traição, pronto. Eles se rebelaram porque... quebraram uma regra imposta por Calmir. Eles se juntaram e Valcária, Tilian descobriu um outro universo que ainda não tinha sido tocado por nenhum de nós, e ao que parece nem pelo nada e pelo vazio. E lá eles criaram sem o consentimento ou conhecimento dos demais, e eles se uniram para criar uma raça. A gente sabe quem é Tilian? Não. Vocês nunca ouviram falar de Tilian? Quem é Tilian? Tilian? É um deus que... Ele era um deus, não é mais. Hoje em dia você pode encontrá-lo no seu mundo. É, andando ao redor da estátua de Valcária. Contando essa história que eu estou contando pra vocês. E é que um mendigo? É um mendigo louco. Todos tomam assim. É o Sirtz. Mas a história que ele diz é verdade. Houve uma rebelião. Eles criaram uma raça perfeita. Com o poder de três deuses unidos. E isso era proibido. E Calmir ordenou que essa criação fosse destruída. E eles não quiseram se rebelar contra nós. Olha que absurdo, aquela mocréia da Valcária. Desculpa. Mas faz jus a ela. É ambiciosa. Ambiciosa. Ela sempre quis ser mais bela do que eu. Mas enfim, há coisas que são impossíveis até para um deus. Que braço foi essa? Uma merda mesmo, né? Ai, como era o nome daquilo? Te lembro de falando. Lefeu. Eles criaram os Lefeu. Sim. E aí, óbvio, nós conseguimos derrotar Valcária e Tilian. E eles três não conseguiram nos derrotar. E a criação deles foi destruída. Quem é o terceiro, assim? Meu bem? Ah, sim, tinha um terceiro. Eu não sei, eu não lembro dele. Não lembro dele, tem lógica, não me lembro. Eu sei que existia um terceiro na Assembleia, mas eu não me lembro. Qual que é o negócio do terceiro, você não esquece? Hã? Então, exatamente. Por que todo mundo sempre esquece? Porque ele foi jogado apagado da existência. Porque ele é um silêncio. Ele foi apagado desse Calmir. Não, mas lembra dele. Eu não lembro, tá certo. Bom, ele é um silêncio. Você olha pra ele, e quando você vira assim, você já esqueceu. Ele existe. Ele não está morto. Ele existe, ele está pra retornar. Em off, o nome dele é Kale Adranok, o deus dos dragões. Kale Adranok. É o cara mais foda. É, ele é foda pra caralho. Exato. Eu tenho uma imagem dele. Ele vai retornar? O que ele fez pra acontecer isso com ele? Isso que ele já tá contando agora. Os três se rebelaram contra os deuses e cada um teve uma punição. Né? Tipo, o Tilian, ele foi banido, ele não é mais deus, ele fica agora como louco. Deixa eu ver. É Valcária e Tilian. Aqui do lado é a. Eu pegava. Esse aqui é o. Calebranok. É. Valcária, Tilian e essa aqui é um. É a Vitória. É a Vitória. É um personagem controverso do cenário. Em off, vocês querem saber? O Tilian encontrou um mundo, um universo. E ele, nossa, que massa, mas ficou eufórico. Tilian, ele é deus dos gnomos. Só que os gnomos não foram criados em Arthur, e sim um outro planeta, em outro mundo. Só tem um gnomo em Arthur. Só tem um foram gnomo criado em no fábrica de chocolate. Exato. Né? E aí ele tava eufórico com aquilo, o Valcária viu, Valcária é curiosa, ambiciosa. Não, conta aí. Não, mas não sei o que não, vem cá que eu te dou uma chave de coxa, conta aí. Né? Aí Tilian contou pra Valcária, ela falou, interessante, vamos lá ver essa parada, né? Aí os dois foram lá, criaram um mundo nesse universo, tudo, né? Só que aí faltava uma coisinha, né? Faltava poder. Poder. Né? Pra dar vida. ao barato, ao mundo. Aí eles foram falar com Caledranok que ele é o Valkyrie, é deus da ambição. Caledranok é o deus do poder. E aí ele falou, não, vamos lá, vamos fazer um paranauê ali, né? Eles criaram uma raça perfeita. Tinha a genialidade e a inventividade de Tilian, ou seja, inteligência infinita. Tinha a ambição de Valkyria, ou seja, ia evoluir para sempre, sem limites de evolução. E tinha o poder infinito de Caledranok. E aí eles criaram essa raça, criaram um panteão com os deuses falsos para eles adorarem, né, e deixaram lá. Um belo dia, eras depois, Tilian voltou, né, viu que eles tinham evoluído, descoberto que os deuses que eles adoravam eram falsos e matado os deuses, né? Aí Tilian chegou, oh, que legal, meus filhos, então, aqueles deuses lá eram falsos, eu sou o verdadeiro pai de vocês, flap, quase mataram o cara. Quase mataram o deus maior da criação. Quase mataram um deus maior, fácil assim. Aí ele voltou pro universo de Ayrton, falou, deu merda, né? E aí, o que aconteceu? Aí eles falaram pros outros, né? Aí Camir falou, fizeram merda, vamos acabar com essa porra agora, antes que for perigoso demais. Aí, óbvio, eles não aceitaram. Teve uma guerra, né? Claro, Caledranok tinha os dragões, né? Ele é o maior de todos os dragões, né? Por isso que 3 conseguiu lutar contra 17, né? Mas no final eles foram derrotados e foram punidos por isso. Tilian deixou de ser deus e foi atirado em Arthur como mendigo louco. Valkyria, como ela alegou, e como Calmir não resiste a uma prechequinha, né, uma prechequinha, Valkyria alegou que ela está seguindo a natureza dela, que é da ambição. Por isso ela recebeu a punição mais branda. Ela continua sendo uma deusa, só que ela foi aprisionada. A estátua de Valkyria é Valkyria realmente. É Valkyria de verdade. Né? Ou seja, aquele bucetão chove sangue uma vez por mês. Desnecessário, amor. É pedra vermelha. Concordo rubi. Também, mas. É rubis. E o Caledranok, ele teve punição mais severa. Ele foi banido do esquecimento, da existência. Foi condenado ao esquecimento. E aqui tem um conto, contando o julgamento dele, né? Que Calmer determina a sentença, né? Toca ele com a espada, né? Caledranok desaparece e Calmir se vira como se nada tivesse acontecido. E de fato, mas nada aconteceu. Essa raça e de fato, aí, nada acontecera. São poucas essas raças aí. É legal pra caramba o conto. Essa raça existe? Então, ou é pouca? Eles destruíram essa raça. Eles acharam que destruíram a raça. Só que a raça sobreviveu, se reorganizou, evoluiu e tudo no mundo, no universo dessa raça, se transformou Lefeu, se transformou eles. Eles se tornaram uma coletividade. Ainda, né? Eles se tornaram uma coletividade. Eles são uma fusão dos Borgs com Cthulhu. É isso. E eles já chegaram até Ayrton. Eles são a Tormenta. É a Tormenta. É a Tormenta, são os Lefeu. Ai, eu não pergunto, não, coisa feia. Curiosidade, a espada brilhou. Então quer dizer? Quem criou a Tormenta foi as porras dos deuses. Não, teoricamente foi a outra espada dele, não foi a. A quem criou a Tormenta? Valkyria, a merda do Deus do Dragão. O outro do Gnome. Não, foi os caras que deu os. Pois é, o que vocês quiserem, eu conto pra vocês o inimigo do mundo em poucas palavras. Pra vocês se interessarem. Os caras acharam o negócio lá e foram lá dar poder pra eles, meus caras. Os caras não iam fazer nada. Vocês não vão lá dar poder pros caras. Bom, Ion, vocês não sabem Caledranok, não conhece esse nome, não sabe aquele deus dos dragões, não sabe ninguém. Que é isso? Que é isso? Muito bom, ganharam a fichinha. É chocolate? Chocolate. Acende a luz aí. Vou negar aí. Bom, ela conta essa história pra vocês. Do meio. Que meio? Meio do seu cu. Desnecessário. Desnecessário, mas tudo bem. Ele tá feliz por causa da sensação. Onde estávamos? Peraí, ele não conhece o Ion. Estava falando da história dos três. Eles se rebelaram, foram punidos e a criação deles foi desfeita. Quer dizer, dos dois. Ele perdeu os poderes, deixou de ser um deus, hoje ele é só um mendigo louco. Valkyria, ela foi, continua sendo uma deusa, porque Calmir é complacente com as mulheres. E não sei o que ele viu naquela ruiva, mas enfim. E Valkyria simplesmente foi aprisionada em forma de estátua até que os seus filhos, os aventureiros, fossem lá libertá-la. Sim, eu sei o que você está pensando. A estátua na cidade de Valkyria é a sua deusa. A tetinha brilhando, né? Ninguém nunca tentou salvar ela. Diversos. Que é tão difícil assim. Sim. Oh. É o desafio supremo. Cara, são mais pra todos. Alguma mulher já tentou isso? Várias. E falharam. Tenta lá pedir pra até comer. Pediram pra Calmir. Mas isso é uma coisa que os mortais, de preferência os humanos, têm que fazer por eles mesmos. Pedir pra Calmir, não seduzir Calmir. Fazer uma oferenda pra Calmir, capaz de conseguir, viu? Como que a gente chegou mesmo nesse assunto do, da rebelião de Valkyrie e Tilian? Falando do, do universo. Sobre ah, o... sim. Sobre o universo. Do, sobre o bichinho. É. Essa forma de vida. Que não existe em nosso mundo. Ele deve ter vindo de algum outro universo. Mas você é o único. Mas eu achei que não existia vida nos outros universos além do. Pera lá, então. Não existe vida em outros universos. A não ser a vida que foi feita por Valkyrie, Tilia e. Não, existe outras. Não outro. Existem outras vidas. Outro Deus. Quem criou elas? Nós. Ou você acha que. Então quando é Valkyrie não pode, mas quando tá. Mas aí, no caso, eles criaram em consenso. É, consenso com o Calmir. Sim, mas ninguém ousou fazer o que eles fizeram e criar uma raça em conjunto. Então você perfeito. Sabe. Então você tá em consenso, então você tem noção de que bicho que é esse. Sim. Ele é bonitinho. Que bicho que é esse? Sim. Não quer dar spoiler, né, mano? Não quer ficar, não quer falar, né, mano? Ele deveria ser um simples homúnculo. Mas ele não é. Alguém deu vida a ele. Tá, então quer dizer que um homúnculo é o que, na verdade? Um homúnculo? É, os magos no mundo de vocês criam os seus familiares. Vocês mataram o familiar da bruxa? Sim. Claro. Essa mulher sabe tudo, hein? Mas tá espionando nós essa bitch, né? Vocês estavam num templo em homenagem a mim? Claro que eu sei. A sombra era... Isso sem contar que você me chamou, Théo. E vocês duas também. Eu tenho uma dúvida. Diga. Você é deusa da bruxa? Que estranho. Infelizmente, ela não venera a mim. Mas tudo bem. Quem ela venera? Si própria. Vamos voltar pro mundo. Que bicho que é? Deveria ser um homúnculo. Mas não é. Mas alguém deu vida a ele. Quem teria esse poder? Ou ele vem de algum outro universo. Tá, mas ou como ela pode mas assim, se ele é ele, se ou alguém de outro universo deu vida a ele. É só ou... perguntar pra ele. Ou a bruxa deu vida a ele. Ela não fala muito. Mas a gente não... Não. Parece que ele não é idiota, ele fala. Bichinho. Equipe. Equipe. Me diga, quem deu vida a você? Um corvo. Interessante. Parece que o seu bichinho tem um defeito no cérebro. Como é um corvo? Isso quer dizer, então, que colocaram uma alma ou alguma que, coisa fala pra ela se você nasceu nesse isso? Mundo. É isso? Não. Então não entendi. O que deu a entender foi que você, ela tinha um familiar, aí esse familiar morreu, ela transferiu todo o conhecimento, inclusive partes vitais do corvo dela pra isso. Não me parece. Isso não é dela. Não, mas o que deu a entender que, ela, que o Tenebra disse foi isso, que ela tinha um corvo, porém ele morreu. Aí alguém foi e deu pra ela isso aí. Aí ela animou e colocou a essência. Não, pode ser alguma coisa antes, sei lá. Ela fica reciclando o familiar. Bom, quando que a gente matou o corvo? Uma informação que vocês devem saber. Um mago, um feiticeiro, ele possui apenas um familiar. Eu não tenho isso. E vocês mataram um corvo que era familiar da bruxa que vocês estão dizendo. Exato, o Kip não é familiar dela. Ele é meu. Não é familiar de alguém, então. Era, pelo menos. Deveria ser. Então quer dizer que ela matou o dono e ficou com ele. É possível. E é possível que o dono dele seja alguém que veio de outro universo. Infelizmente, a mente desse bichinho é meio perturbada. Poxa, ele disse que um corvo deu vida a ele. Pode ser que não, da não, onde não, ele... Não. Mas da onde ele veio pode parecer um corvo. Que ele veio de outro mundo, e aí? Talvez. Foi de onde você veio, você nasceu aqui. Talvez algum deus esteja aprontando de novo. Mesmo, sou cega. Como fizeram no passado. Estou preocupada. Pergunta foi se foi Jon Snow que deu vida pra ele. Sim, eu sei que você está preocupada. E você também. Se necessário. Vocês querem terminar de ouvir os itens? Ou vocês querem partir já? Não, diga mais. Eu tirei. Conte todos. Gente, não tem pressa. Não me esconda nada. Semana que vem. Conte tudo, não me esconda nada. Não me esconderei. Não tenho por que fazer isso. Não sou tão fraqueza. Bitolado quanto comigo. Não gostaria. Meu compadre tá. Ah, é sim. Ups. Ai. É assim que você faz em mim, dói pra caramba. É. Linhu. Linhu. O deus de Tamurá. Tamurá já caiu? Já. Então não é do mandão de nada. Por que você ficou invisível? Não, ah, não, você ficou em off, tá certo. Eu apertei em off, invisível assim. Já caiu. Por que invisível? Não, eu confundi. Invisível é assim em live action. Quando você faz assim, você tá em off. É. E assim é ofuscado, não é invisível. Pra que você quer ficar? É, ofuscado é invisível, na prática, né? Estamos aprendendo. É... Nenhum, ele tinha uma espada curva, uma katana. Como os tamoranianos gostam de chamar. A cortadora do vácuo. Era bonito, pelo menos. Era uma espada de lâmina negra, perfeitamente polida. E com um cabo de madrepérola decorado com jades. Esse povo gosta de jade, hein? É. Podia ter bastante. Ela tinha simplesmente o poder de cortar qualquer coisa. Fosse uma árvore, fosse um deus, fosse um planeta. Talvez você ter ou fosse isso, algo abstrato, como um conceito ou uma ideia, e vai apagando da existência. Então, tipo, todos os itens de vocês podem matar vocês? Sim. Cara, os pais de vocês foram muito doidos. É. Não tem a menor lógica. Eu acho que é por isso que eles gostavam mais de Nimbi. É, não faz sentido. Por isso deram o item mais poderoso pra ele. Ou não, né? E por que Nimbi não é o líder de vocês? Você acha que ele ganharia alguma votação? Ah, foi votação? Quem quer? Mas não dizem que do caos vem a ordem? Da ordem. É, já muitos loucos dizem isso. Sou louco. Sou louco, mas foi isso que ela quis. Sim, você é. Mara, ela tinha o bracelete da paz. Um bracelete de ouro, com a figura de uma pena sobreposta a um coração, feitos de jade e pedra da lua. Sim, nós gostamos de jade. Pra caralho. E era um item, que tem o poder de proteger o portador contra qualquer ataque, incluindo os ataques feitos por algum dos nossos outros itens. Esse que é o melhor. Ou seja, um paradoxo. Sim. Mais um selo que se quebra. Ah, Deus da harmonia, né? Bracelete. É impossível que o dono desse bracelete seja atacado física, mentalmente ou espiritualmente. Então, tem algum... E quando você o usa, você também fica em um estado de paz absoluta. Plena. E assim você se torna capaz de ser enganado por quaisquer meios, mesmo os mágicos. Nada é capaz de enganá-lo. Nem mesmo o destino. Mas como é o perigo dele? Você começa a se tornar capaz de prever acontecimentos. Deduzir o que vai acontecer. Enfim, você se torna onisciente. E como esse item mata algum de vocês? Não mata. Conhecimento é poder. Todos os itens matam todos. Já disse, tá na top. Na top. Tá na top, Deus do conhecimento. Megalok, o deus dos monstros, dos dragões. Ele tem a coleira da selvageria infinita. E, ironicamente, é uma coleira feita de couro. E ele é ornamentado com vários veios trançados de rubi. Jade. Foi rubi esse, pelo menos. E ela serve para despertar a selvageria e não controlar e reprimir a selvageria do seu portador. Eu acho que o cara que fez aquele filme Cão de Briga tava jogando RPG, certeza. Quem utilizar... Ele essa coleira. Só que no caso é o contrário, né? Tirou a cor. Terá, né, o poder de usar o ataque de qualquer fera, qualquer monstro contra seus inimigos. Arrasca. Sim, é possível usar o ataque do destruidor de mundos. Ou de todos os monstros existentes na criação. Todos os monstros da existência. Os que já existiram, existem e estão por existir. Imagina a mordida de um leão. Não de um leão, mas de todos os leões que já viveram, vivem e viverão, atingindo seu braço ao mesmo tempo. Uma hiena também? Uma hiena? um simples mosquito. Imagine uma nuvem de mosquitos, de todos os mosquitos, de toda a existência de todos os tempos atacando alguém. Seria fatal. É, porque tem mosquito pra caramba. Eu tenho fila. Nossa, amor, você tá com dois cabelos brancos. E além de causar dano, de rasgar, de lacerar, qualquer poder especial que uma mordida dessa, uma agarrada dessa tivesse, também se aplicaria. Como veneno de uma serpente. Mas você vai matar? Imagine veneno infinito penetrando em seu corpo. Foi sangue, foi veneno. Mas acho que pior é ficar de mosquito. Passa chikungunya. Zika vírus. Chikungunya infinito. Passa zika. Ai, oceano. É o Aquaman do bagulho. Foi bosta nenhum esse deus. Bosta nenhum, exato. Aquaman do bagulho. Ele tinha um oceano infindável. Um orbe. Composto de águas revoltas. Ele se mexia. Vivo. É, macio. Como se fosse assim, pegando água, realmente. Ele tem o poder de controlar toda a água da existência. Do presente, do passado e do futuro. Em qualquer estado. Em qualquer lugar. Em qualquer momento. Ele poderia reunir toda essa água ao seu redor e mandar que ela atacasse alguém. E nesse processo de reunir toda a água, ele poderia secar todas as criaturas e lugares do universo. Além disso, o desgraçado bisbilhoteiro poderia ouvir tudo que se passasse ao redor de qualquer fonte de água. Um rio, por exemplo. E assim saber de quase tudo que se passasse no universo. Thanató? Aquela velha caquética? Aquela velha caquética. Ela possui o tom do destino. Precisa um simples livro de capa dura de couro. É aparentemente ordinário. Mas esse livro, ele contém toda a história do universo, incluindo o presente, o passado e o futuro. Dá pra você saber qualquer coisa com ele. E mais, se você alterar alguma coisa no livro, ela simplesmente se torna verdade. Se você pegar uma borracha e apagar o livro inteiro, toda a criação seria desfeita. Então, como você deixou chegar no quinto selo, se vocês podiam ter voltado? Eles não sabem onde se nós soubéssemos onde estava o livro. Além do mais, é perigoso fazer isso. E mexer com o tempo é algo muito perigoso. Uma pergunta. É possível que algum dos deuses tenha sido em seu conhecimento dos demais? Sim, perfeitamente possível. Pois nenhum deus pode localizar os itens, a não ser com o espelho de Uina. E é possível também que um deus já o tenha em mãos e não saiba que é o item? Sim, perfeitamente possível. Parece que eu já vi esse livro em algum lugar, rapaz. Não, não é o... Ah, a característica é igual, velho. Não é o... Ia ser da hora. Não, na verdade, um deus não saberia que é o item dos itens. Ia ser muito da hora se fosse. Saberia, a não ser que o item tenha sido ocupado de alguma forma. Tipo, de Asgard ter se desmanchado, né? Mas ia ser da hora se fosse. Tauron! Vou botar uma putinha dele. Ele tem o cinto da força indomável. Findável. Um cinto de ouro. Com um disco na parte frontal com a figura de um touro em já. Que concede ao seu usuário força infinita. Nossa, da hora, velho. Com ele você pode carregar. Desmagar qualquer coisa. Ou seja, é um flash. Aquele desgraçado chifrudo, ele poderia pegar um de nós, por exemplo, pra espancar o outro. É legal. Ele é o Hulk. Deixa eu gostar desse sentido. Ele é o Flash. O Flash tem sua mais forte. Tenebra. Tenebra tinha o coração. Tenebra sou eu. Tenebra sou eu. Ai, Tiats, como eu adoraria colocar aquele passarinho numa gaiola escura. Ele possuía. Problema com todos os deuses, né? Ele possuía a coroa da eternidade. Uma coroa em formato de chamas, feita de um cristal alaranjado que se mexia com um líquido no fogo. Do diabetes. E tem o poder de torná-lo imortal. Como se chama? Tá, já tá abrindo mesmo, filho? Imortal. Mas faz você pular, você vai fazer caquinha, segura a coroa. Em qualquer momento do tempo, do espaço. Mas imortal incluindo temperatura de assassinato em qualquer outro momento. Sim, mas isso geraria um paradoxo que quebraria mais um ser. É, você ser imortal e você não ser aquele passarinho. Imagina se aquele passarinho resolvesse usar a sua coroa em conjunto com o amuleto de Valcária, reunindo todas as os duplos dele em cada segundo de toda a existência do tempo no mesmo lugar e sendo todos imortais. O exército de Deus. O exército infinito de Deus. Teoricamente vocês são já imortais? Não. Não? É possível nos matar. Tá, mas também vai matar ele. Via no paradoxo, mas é. Sim, um paradoxo é um problema. Mas nós podemos ser mortos. Sério? Porque afinal de contas, matar um deus já gera um paradoxo. Então matar um deus que gera de maneira. Não tem por que você matar um deus, teoricamente. Ele já não interfere em nada, deixa ele quieto lá, pelo amor de Deus. E se eu quisesse? Eu só não tenho a lógica. E o Ariel fez a pergunta de $1 milhão. Sim, é possível nos matar. Como? Em meu reino, por exemplo. Óbvio, vocês não conseguirão isso. Porque eu não sou tola. Mas a gente não tem essa intenção também. Mas é possível. Nada e vazio são dois traquinas. Não posso comer um deles? Não tem, não. Deixa eu pegar um vazio aqui, tá ligado? São dois traquinas. Além de deixar esses malditos selos, esses itens tão controversos. Que é uma vaca. Eu adoro rações de viagem dos mortais. Eu vou, tipo, dar uma coisa pra mim, tá? Tá bom. Foi o inimigo que deu. Eu disse, vou lá. Só pra te fazer um negócio mais poderoso pra mim. Você foi pelo cara do escolho. Já começou a criar o caso daí, ó. Os desgraçados deixaram espalhados pelo universo pequenos bolsões dimensionais, lugares específicos. Buraco negro. E eles fizeram. Tiveram a paixão de deixar isso também. Pelo menos um local desses em cada um de nossos próprios reinos. Aqui, eu sou onipotente, onipresente e onisciente. Nenhum deus pode interferir aqui se eu não quiser. Nada pode entrar ou sair daqui se eu não permitir. Aqui, meu poder é infinito. Mas existe um bolsão, um local dentro de meu próprio reino, onde se eu for, que eu perco esses meus poderes. Assim como os itens, eles dão uma trava de segurança. Sim. Ali eu poderia ser morto. É óbvio. Poucos ou ninguém teria o poder pra fazer frente a um deus. Mas se alguém o conseguisse, dentro desse lugar, seria possível matar um deus. Mas por que você tá contando isso pra gente? Eu ia contar. Não, sei lá, vai que um dia a gente dá louco, a gente fica super forte, entra aqui e sabe que esse lugar existe e atrai ela pra lá. Minha cara, isso aconteceu. Vocês não entraram lá. Ela não vai deixar, né? Ela não é idiota. Eu simplesmente, né? Não permitirei. Eu só não sou onipotente dentro desse lugar. Parece que é um lugar pro qual eu nunca irei. Ah, então quer dizer então que você permitiu que o Larson. Eu tenho levar você até lá. Você permitiu então que o Larson trouxesse a gente aqui, então pra nos matar? Segunda pergunta do $1 milhão. Como? Qual que foi a pergunta pra ele? Porque é meu ovo esquerdo que tá aqui. Não. Se ela permitiu que o Larson levasse vocês lá. Ela falou assim: ali só entra quem que ela quer. Então quer dizer que ela permitiu que o Larson levasse a gente pra lá. Pra que a gente morresse. Sim, eu permiti que ele trouxesse vocês aqui. Até ela permitiria. Na verdade, ele descobriu um túnel permanente criado pelos anões. Pelos anões da montanha de Gordinho. Aliás, ele já chegou aqui. Ele quem? Gordinho? Gordinho. Falou muito bem de vocês. Bom, mas chegou. Ah, é, morreu, tá certo. Mas muito bem de vocês. Mas provavelmente, dependendo do tema, ela poderia deixar. Se ela quisesse. Eles sempre foram fiéis a mim. É claro que eu concedi uma bênção a eles. Aquele templo onde vocês estavam, basta vocês fazerem uma oferenda de coração. Não pode ser falso. Eu não suporto falsidade. Se vocês fizerem uma oferenda justa, sincera. Tira o justo da frase. Se abrirá um portal e vocês serão enviados pra cá. Mas quem tiver lá dentro vai? É óbvio que o tempo que vocês podem permanecer aqui é limitado a apenas uma hora. Ah. Faz quanto tempo que a gente tá aqui? Uns 30 minutos. E depois vocês retornam pra lá. Automaticamente. E Larsa simplesmente descobriu. Simplesmente. Pobre Larsa. Ele não tá aqui? Ele descobriu como abrir o portal. Não tá, tá morto e tá sem alma. Eu tô ficando meio sem imaginação. E você deixou então o cara vir aqui pegar a alma do Larsa? É um dos meus maiores servos. Ele pode fazer o que é isso aí então? Perforando. Eu sei, você conhece, não? Eu sei. Por que não fala aos seus amigos? Aqui não é hora nem lugar. Vou falar com você, mas eu tô chegando lá em Arthur de conversa. Timidinha. Fale com você sobre o Belforan. Sim, filho dos Elfos Negros. Mas não somente isso. Ele sabe. O Bardo também sabe. Belforan, ele era o líder dos Espadas de Glória. Os paladinos daquela elfa. Ele era o mais poderoso guerreiro élfico que já pisou em Arthur. Mas, como vocês bem sabem, eu tenho grande pesar por isso. Lamento muito pelo que aconteceu com o seu povo. Eu acho que eu do caramba. Falsidade do caralho. Os elfos foram dizimados pelas hordas de Ragnar. E Belforan se revoltou porque Glórien não fez nada para ajudá-los. Você fez? Mas não. É só o meu povo. Cadê a Dói? É só o meu povo. E Glórien não fez nada para ajudá-los. Belforan se rebelou e se voltou para mim. E, aliás, ele se rebelou contra todos os deuses, amaldiçoou todos os deuses. E perguntou se algum deus ainda olhava por eles. E você respondeu. E eu respondi. E assim se tornaram os Elfos Negros. São meus fiéis seguidores. Ah, mas é uma pena que ele tenha matado a Larsa. Eu fico triste com isso. Eu gostava muito do garoto. Eu até. Eu também gostava. E chora. É legal saber como é que você trata seus seguidores. Ah, não. Eu acredito muito. Porque é falsidade. Eu incentivo muito o livre-arbítrio. Vocês são responsáveis por aquilo que vocês fazem. Então você sempre eu sou diferente, por exemplo, de Calmir, que quer se intrometer, impor regras então você a tudo e a todos. Você deixa a gente dar aqui mesmo se eu tivesse poder pra te matar, então. Claro que não. Ué! Olha o livre-arbítrio. Não, vocês poderiam ter vindo até aqui. Não, jamais se ter me, matado, me arrastariam pra aquele lugar. Se a gente tivesse com o meu coração nas trevas, sim. Se vocês estivessem com o meu coração nas trevas, eu tomaria de vocês instantaneamente. Mas se a gente... Vocês me contariam isso em algum momento? Claro que não. Bom, agora que você já me disse essa informação, acho que da próxima vez que vocês vierem aqui, eu vou ler a mente de vocês. Pois é. Da uva aqui? Não, mas não tem disse até agora estamos descobrindo. Da ameixa preta. Por que que meu Deus tem mania de ficar lendo a mente das pessoas? É vazão. E o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio? Sim, vocês podem fazer o que quiser. E se eu não quiser conceder minha mente? Exato. Você foi perspicaz agora. É exatamente o que eu quero. Eu não quero saber minha mente. Exato. É por quê? Porque eu não quero você cheirar na minha mente. Cheirada de vai no mundo. Quais os segredos que vocês têm? Até porque é uma mão de tudo. Isso que eu quero que você não saiba. Está certo. Então a próxima vez que vocês voltarem aqui, eu lerei a mente do comum. Ah, e ele não quer. Obrigado. Mania. Tá sendo divertido. É, mas você não serve. Agora o homúnculo é um espião de tenebra infiltrado em você. É. Ela pode botar sombras pra conseguir, pra ter uma arma. Né? Que marca. Bom, vamos continuar. Vamos. Não pode fazer. Tá divertido quebrar. Tinha. Ele tinha a tiara da genialidade. Disparate. É uma tiara de prata branca, adornada com diversos conjuntos de círculos concêntricos. Toda a extensão dela. Seu usuário se tornaria infinitamente inteligente e habilidoso. Aquele desgraçadinho, ele poderia imaginar, conceber uma arma, uma espada. Vamos viajar um pouquinho. Duas espadas presas por uma corrente. Ele poderia conceber esta ideia e manipular as partículas fundamentais do universo para criá-la uma fração de segundo. Ele poderia fazer qualquer coisa. Ele é ronde, só que é bom. Ronde é bom. Ronde demorou horas, né? Muito superior a ronde. Eu pedi outra arma pra ele, você vai ver. Vou contar pra ele desse rapaz. Zaz, aquela víbora. Literalmente. Possuía preso fídica. Um anel articulado que envolvia tudo. Com uma presa afiada. Gotejando com veneno na ponta. Com ela, ele poderia espetar qualquer criatura. Inocular nela qualquer tipo de veneno que ele quisesse. Pra causar qualquer efeito. Qualquer um? Qualquer um. Inclusive um veneno que não exista. Poderia criar na hora. Um veneno que desintegra um deus instantaneamente, ele poderia fazer, criar ali. De acordo com a sua vontade. Ou então fazer um deus que a... O episódio de hoje, itens que vocês nunca terão. Será? Valcara, o Olímpio já tem, tá? Ok, Valcara. Meio item a gente já tem. Foram todos os deuses. Meio item a gente já tem. Itens. Um terço do item a gente já tem. Um terço de um item a gente já tem. Faltou. Falta dois terços do item. Ragnar. Ele contou já. Ragnar não possui o presente. Tá, ele não era um deus maior quando o universo foi criado. Ele se tornou um deus maior recentemente. Então um terço só do item. Sim, o Antidian foi banido. Abriu uma vaga no panteão. E por incumbência do nada e vazio, sempre tem que haver 20 de nós. Então Ragnar subiu um lugar de Antidian. Vocês não têm vergonha? O nada e vazio deixaram 20. Por que você acomodou esses 20? Se o nada e vazio deixaram esses 20, não deviam ser mantidos esses 20? Sim. Mas vocês mudaram. É. Vocês não respeitam nenhum. Mas continuamos tendo. É deixa vago, Maria! Mas não importa a quantidade, importa quem eles colocaram. Eles escolheram o Ragnar. Bom, nenhum ser foi quebrado quando isso aconteceu. E Rain também, Rain não era um deus maior. Sim, Rain não é um deus maior. Vocês não têm vergonha na cara, não, cara? Mas espera. Se o cara continua sendo uma deusa, Isas não está morto. Então somos 21. É. Pum, quebra o torcedor. Se você sujar meu chão com a sua bunda limpa, vai ter, hein? Não, não, você não. Você também, hein? Presta atenção. Deixa. Bom. Com essa bunda limpa aí no meu chão sujo, ai de vocês, hein? Ai de vocês, hein? Ah, eu quase me esqueço. Havia um terceiro deus junto com o Valcari e o Kylian. Verdade. Mas ele saiu. Ele deixou de ser deus e aí Rain não pegou o lugar dele. Ainda é 21. Não, agora são 20. Não, não vamos contar. Esses ainda é um deus? É 21? Não, 20. Vamos contar? Vamos contar? Tilian saiu, entrou Ragnar. O terceiro saiu. Entrou Rain? Entrou Rain. 20. Ninguém entrou no lugar do Zaz? Não. Como é que você... Então como é que o pessoal acha que o Zaz morreu? Triste. Vou te contar um segredinho. Calme e mentiu. Eu vou jogar isso na cara dele. Bom, é isso. Esses são os itens. Os nossos presentinhos. Os presentinhos. A gente vai fazer alguma. Tá. Não, por que a gente trouxe essa história de item mesmo? A gente vai conseguir uns pais. Não, mas por que a gente trouxe isso? Porque do Brad é um Brad. Pedaço de um item desse. Ah, tá, verdade. Você tem um terço de um dos itens. Então, mas que itens? Ah, esses aqui. Bá, bá, bá, bá, bá. Ok. Tá. Vocês vão ficar conversando com o Tenebra? Eu acho que a gente pode fazer outra coisa. Não, conversando em off. Eu não tenho. Calma, eu tô pensando em off. Eu não tenho que conversar com ela. A gente demora pra ficar aqui, né? Você sabe por quê? Pra mim, acho que já foi tirado. 28 tempo. Minutos. E tem Calmir no filme? O que é Calmir? Calmir é pouco. Alguém recebeu a gente fazendo todo mundo de besta. Sempre. Isso, porque não é justo. Exato. Quem tá no meio do outro não vai querer. Justiça não é o forte dele. É, vai mandar, é, né? Minhas mulheres, ele não resiste a um belo par de pernas. O que é? O fogo azul também não é deste mundo. É de que mundo? Agora eu não sei. Ela é onipotente, onipresente neste mundo, não nos outros. O que você sabe a respeito do demônio que possui a criança? Será que é do mesmo mundo que o... demônio que possui a criança? Sim. Isso foi desde a época do que aconteceu com todos nós sobre o fogo. Ah, os nossos parentes. Será que é do mesmo mundo? Fogo azul, ele sabe que é do mesmo mundo do... sei lá, não sei nem se ele vê a cor. Pergunta pra ele. Você que consegue entender melhor ele? Me dê um momento. E ela recua assim para sombras, né? Ela fica toda envolta por sombras, tá? Tudo ao redor dela escurece, você só vê o olho dela brilhando e tem um brilho azulado, fraquinho, então um azul bem claro. Ela volta assim nas sombras. Ela desapareceu. Ainda quando criança, quando era jovenzinha, ela simplesmente sumiu. Um dos meus filhos me disse isso. Eu dei a descrição da criança a todos os meus filhos. E um deles me disse isso. Ela desapareceu. Ninguém sabe o que parece. Aparentemente ela foi retirada da existência ou do tempo ou do nosso plano ou para outro mundo. Sim, alguém mais pode ser que ela tenha ido para outro mundo ou ido pro reino de algum dos outros deuses onde eu não tenho poderes, mas ela simplesmente desapareceu do orfanato onde ela estava. Não é formado em Valcária. Oi? Pergunta pro Tenebra? Sei lá, ela surge pergunta. Eu adoro. Adoro a companhia de vocês. Mas ela não ficou na sua companhia, desculpa aí. Não fala assim. Bom, isso tem 27 minutos, então. Corra. Bom, corra. Agora. Isso é correto. Bom, Tenebra, eu acho que já tá bom por hoje. Qual que é o souvenir que a gente vai ganhar? Hoje usou o colar. Até o Nimbi usou um presentinho, vai. A gente foi um guerreiro valoroso na sua terra. Nimbi lhe deu um belo presente. Deu. Você nem percebeu ainda. E nós já tá percebendo. Qual é o presentinho que você vai dar pra gente? Que presente que me deu? Qual foi esse presente? Cuidado, garoto. Cuidado, garoto. Você pode não apreciar os meus presentes. Tipo, você virar um morto-vivo. Não é muito legal. Eu tô incomodado. Você com apreciou coisa. O meu presente, não? Ah, você fez aquilo? Ah, então não quero. Não, esse presente eu já tinha. Tá falando do. Esperado, já tava esperando esse presente. Tava. Agora você é uma das minhas crianças. Uma meu lobinho. Começou a chacoalhar o rabo aí. Vai ter. Tem uma coisa que tá me incomodando. Desculpe. Ela puxa assim. Um carrapato vampiro. Uma coisa que tá me incomodando. Tinha um negócio morto em mim. Sim, está tomando seu sangue. Ainda bem que você tem. Aí nas suas aliás, que cheiro bom esse sangue tem. Vive já uma merda mesmo, né? Não. Será que eu não posso tomar um pouquinho dele? Que não. Sai. Mas é só o que tá falando. Aproveita que ela tá menstruada. Já passou. Te joga. Te joga um canudinho. Eu acho que o Delmeida tá de novo. Tem uma coisa que tá me incomodando. Aquele lugar ali. Vem tanta coisa ruim dali de dentro. Por que é ali? Tristeza. Não, eu sei que tem tristeza, mas o que é aquilo ali? É uma cidade chamada Tristeza. E por que? É pra lá que vão todas as almas que perdem a esperança. E por que eu ouvi uma... Foi dar. Meu querido Dark levou a Willy pra lá. Sim, ele foi raptado. Ele não foi porque perdeu a esperança. Não, ele foi raptado. Ele só se fudeu, né? Mas tem alguma alma já foi resgatada de lá? Não. Ciana, onde você tá indo? Gente! Onde nós vamos? A Ciana! Para a tristeza. Eu não consigo mexer. O que vamos fazer lá? Fica tranquila. Ver meu pai. Hoje vai fazer ela chorar. É, sim. Você tá chorando. E vai correndo, vai correndo, vai correndo. Fica tranquila. Pra onde ela tá indo? Bom, fica aqui pra ter medo. Só ela vai dar com a gente. Daqui 25 minutos ela vai estar lá já. Ela chega antes e diz assim, não, velho, eu só queria passar na faculdade. Né? Se ele se afastando muito mais de vocês, a Neba se volta pra vocês e fala, bom, vocês vão ganhar um presente sim. Theon, você é meu presente pra eles. Ih, tem como ela fala, eu estou muito feliz com vocês. É a primeira vez que eu vejo elfos, humanos. Isso, gente, é se ele. Uma serva de Valkyria. Ela vai voltar. Uma coisa. Devota de. Pelo menos um pouquinho foi cuzão. Alguém te venera o Ina. E? Lena. O filho de Lena. Filho do John Lena. E um servo de Calmir tão devotado quanto você, Theon. Prestando seus respeitos a mim. Eu fico muito feliz com vocês. Bom, saiba que vocês têm um lugar especial em meu coração. Peraí, qual? Qual? É dela. Que um bolinho. Especialmente você, Theon. Você, como disse, vai ser agora o equilíbrio. Calma aí, amigo. Você será meu clérigo. Tá, você tá só substituído, né? Perdeu um, né? Perdeu um e aqui é outro. Vamos lá. É, tem um meu clérigo sempre. Vai lá na roupinha do Dudu. Pra você. Bom, o que vocês fazem? Se ele tá lá longe. Se ele tá longe? De vocês, mais alguma coisa aqui? Vocês vão atrás dela, vocês vão. Vocês não querem que a Ciri tenha ido embora? Eu tô gritando faz duas horas, gente! A Ciri! Ela volta. Tenebra me distraiu. Tá, ela Ciri. Volta, mas se ela não voltar. Tenebra me distraiu. Não, você não tá entendendo, ela volta. Porque o poder da Tenebra vai fazer a cidade transportar em 20 segundos pra perto da gente. Não, vocês vão pra Arton, pro templo. E ela também. Ela também. Menos que ela seja presa em tristeza. Quanto tempo? Em 20, sei lá, minutos. Aí vai estar transportado automaticamente pra lá. O que você faz, Lisbeth? Tá, você vai esperar ficar aqui esperando 20 minutos até ela ser teleportada pra lá. Não, tô pensando sentar e descansar. Tá. Se até lá acontecer alguma coisa e acontecer alguma bosta lá. Eu sei o que ela sempre faz. Indo mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Não percam seu tempo, a gente tem que buscar ela. A gente não sabe o que ela quer, o que ela vai fazer. Ela sempre me assusta. Droga. Vamos, Golimar. É só o vilão de cavalo que está risada. Não adianta, cara. O cavaleiro só abaixa a cabeça, você sobe no cavalo e fala: Golimar. Golimar tá fodão agora. Subiu o nível, né? Por favor. Por de volta, ela tá meio besta. Traz ela pra cá pra continuar a conversa. Mostra só a quantidade de poder que tem pra cá, traz ela de volta. Não, ela não quer voltar. Livre-arbítrio, lembra? Então, por favor, me transporta pro lado dela. Que linda. Não, livre-arbítrio. Peraí, mas eu quero ir. Tá. Mas ela não foi. Mas não foi. Eu não teleporto. Se eu sou Tenebra, eu não teleporto. Eu tô mais sozinho. Assim. Mano. Exato, livre-arbítrio. Mas assim, ela não quer a sua companhia agora. Toma, vai sozinho. Toma, você quer isso, vai sozinho. Entenda, é o que ela tem que fazer. Então tudo bem, me transporte para o portão. Pra onde? Pro portão ali. Vai correndo, para de ser preguiçoso. Porra, mano, o cara quer que a deusa faz tudo, o cara não quer ir sozinho. Ô, meu querido, vamos pensar, pensa comigo, raciocina. Ela já tava correndo a frente de uns 3, 4 turnos. Não é assim, ela vai se perder. Simples assim. Sim. Você vai chegar lá em tristeza, você não vai achar ela. Mas esse lugar aí, você diz que só as almas que vão ter mais esperança que vem pra cá, não é? Sim. Então quer dizer que ali aquelas almas que sofreram muito, passaram por um trauma muito grande. Tá, mas então quer dizer que ali não tem mais gente viva, certo? São só as almas das pessoas. São as almas. E você vai estar permitindo que uma pessoa viva entre. Isso vai interferir no equilíbrio, não? Não. Por que não? As pessoas ainda lá dentro, elas perderam a esperança, mas elas ainda têm a mente. Elas ainda têm aquilo que elas foram em vida. É verdade, né, cara? Hoje vai todo mundo existe pra lá. Existe uma única pessoa viva lá dentro. Quem? Alguém que perdeu toda a esperança. Isso faz total sentido. Quem que é essa pessoa? Então alguém já quebrou a regra, porque ele é só lugar de gente morta, em teoria. As regras foram feitas para serem quebradas. Ai, eu gosto dessa deusa. Tristeza. O lugar onde todas as esperanças são perdidas. Tá bom. Forma lupina, Jeff. Forma lupina? É, tô correndo pra tristeza. Fico imaginando forma lupina, o cara fica se transformando assim. Não, ele fica se transformando em loop infinito, né? E aí? Você vai se aproximando, Siri. Lisbeth, você também tá mais atrás dela, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão esperar a bomba atrás? O que você quer fazer? Vou fúria e forma lupina. Furina. Tô focado com o seu, caralho. Não, vou gastar porque eu não preciso... Você vai, eu não tô vendo. Você tá da fúria por enquanto. Vocês vão se aproximando. Eu fico parado. E vem uma muralha de gelo e farpas circundando uma rua. E a gente quer, mas falta gente pra gente ir. Diversos guardas mortos-vivos vigiando todas as saídas do lugar. Então vamos lá, então? Conforme vocês duas vão se aproximando, chegando assim, já entrando, você já tá entrando, Siri. Vocês vão vendo uma neve fina que se precipita constantemente nessa cidade. Essa neve consegue ocultar até a lua que ilumina o reino de Tenebra, dando um ar ainda maior de tristeza ao lugar. Chega lá, pedra! Ainda bem que eu enxergo no escuro. Pedra! Chega lá, vira um urgente. Eu vi um híbrido. Siri, você vai correndo pelo portão e aí você vê guardas mortos-vivos fazendo guarda, fazendo ronda ali na entrada. Eles vêm, viram os olhos pra você, veem você entrando e eles se afastam, abrindo passagem pra tem você. Tem guarda pra que essa porra? Pra sair. Você passa como uma flecha por entre os guardas e você vai entrando ali. Pouco tempo depois, Lisbeth, você vai chegando atrás. Aí você só vê Siri fazendo uma curva numa rua ali e desaparecendo da sua vista. Acho que sem isso, o guarda não deixa você passar, mas deixa ela passar. Joga a percepção. Por que o chão aqui não tem vida? Que fresco. Oxo. Tem pelo desses bichos aqui, ó. Por que não tem vida o chão? Oito, mas... Mas é uma outra forma. É ruim. Eu não consigo enxergar quase nada aqui. Mais 4. 12. 12. 12, Jeff. 12? Olha. Você escuta um grito. Uma voz que você conhece muito bem. Ah, faz teste. Vindo da sua direita. Você vai pra direita. Você vai cavalgando a toda com o Golemar. O Golemar já com a língua pra fora, assim, já exausto, na velocidade que vocês estão percorrendo ali, tá? Os cascos dele afundam profundamente na neve. Conforme você vai passando, você vê pessoas de diversas raças, né? Caminhando, todas cabisbaixas, muitas delas com pás na mão, acorrentadas, né? Retirando a neve das ruas, jogando em carriolas que as outras vão transportando, tá? Tentando tirar a neve das ruas. Você vai seguindo o som daquele grito até que você chega. É uma mansão enorme, gigante. Tá? Muito, muito grande. Em estilo gótico. Tá? Com torres pontudas, cheias de detalhes intricados, apontando para o alto. Uma mansão, um castelo, na verdade, todo negro. Entrando nesse castelo, você vê quatro vampiras. As quatro carregando, preso por correntes, da Dark. O que você faz? Deus que vou limar. E tento puxar ele. Vou pro mundo. Solta ele. você vai pra pegar, né? Duas das vampiras soltam ele e se põem assim diante de você. Entre você e ele. Puxando ele. Passa as duas. Fazendo. Ela põe as mãos assim. Elas põem as mãos assim interpostas na sua direção. Fazendo glúteo. Ele não me pertence mais, menina. Agora, pelo nome do cara, ele pertence a Lorde Kovarian. Quem é esse? O soberano de tristeza. Perdeu. E aí as outras duas vão entrando lá pra dentro e elas bloqueando seu caminho, levando o Dark lá pra dentro. Já estão atravessando a porta. A única coisa que você vê é o Dark ele, levantando a cabeça, olhando pra você. Eu vim te buscar. E aí quando ele vê você, aqueles olhinhos tristes dele, marejados, né? Eles mudam, né? Ele olha pra você e fala: não, Lisbeth, eu aguentarei e esperarei o seu retorno. Não há tempo. Você tem que correr. Vocês têm que correr. Vocês têm apenas 24 horas. A bruxa já está fazendo o ritual. Vá, impeça. Eu aguardarei por você. E aí, conforme elas vão entrando, ele vai falando isso, elas vão batendo ele. Ele vai aguentando a dor, vai aguentando a dor, e o que você vê nos olhos dele não é tristeza, é determinação. É esperança. É muito triste, tipo, não existe tanta esperança. É que me dá forças pra continuar com isso. Isso é esperança. Mas eu volto pra te buscar. Vou atrás da Siri. Aí o pé. Não é muito difícil você ver ela no meio da multidão ali, né? Se destaca. Só vê um cavalo azul correndo. É. Só vê um cavalo do fogo azul. Quando ele vai subindo, e aí ele fala isso pra você, você vê ele fazendo assim, ó. Cuspindo. E fala: pegue, vai te proteger. E elas vão levando ele pra dentro, as duas que pararam na sua frente, vê que as duas primeiras entraram, né? Elas vão recuando, entrando, a porta se fecha e elas desaparecem além da porta. É a Ruda. Na escadaria que sobe pra dentro daquela mansão, que parece na verdade uma catedral, né? Você vê caído ali no chão um broche. Um broche de prata, tá? E nesse broche de prata você vê o símbolo de Valcária, que é a deusa suplicante. Não protegeu ele, eu digo isso. Quando você se aproxima do broche, ele começa a brilhar. Aí eu coloco ele, acho que tipo de metal. Não, tem couro também, né? Furo armadura, sim. Furo armadura. Isso é muro? Não deu pra caramba. É, tipo os caras do Bop, né? Foi o pin no peito. O melhor foi quando os piologos foram fazer aquilo. Eu quando pegar. O broche brilha. E aí você se sente envolta por uma sensação de calor, tá? Como se você estivesse protegida pela sua deusa. Só que aí não tem influência dela. O que você faz então? Eu percebo que eu sei que ele vai ficar bem até eu voltar pela definição que ele mostrou. É, bem ele não vai ficar, mas ele vai. E você conhece o moleque. Mais ou menos, mais ou menos. Você conhece, você sabe que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu sei que ali ele não fica, porque ele não perdeu esperança alguma pela forma que ele falou. Exato. Muito bom. Então, realmente, eu vou atrás da Celia pra ver como ela tá e convencer ela a voltar. Ok. Tá. Você tá chegando na cidade e a Tenebra teleporta você pro alto da muralha. Mas como eu tinha falta pra ela antes disso? Ah, você quer falar também pra Tenebra antes disso? É, tá, tipo. Pergunta assim, hipotética dele. Hipotética. Hipoteticamente falando. Se o Pérez aparecer aqui no seu terreno, esse é ruim pra ele. Ele ia virar um Pegasus negro. Ele é provável. Não sei. Você sabe, você. Por que você não chama ele? Não, porque eu não quero colocar ele em risco. Eu não quero que vira um cavalo de fogo preso, sabe? Não, mas que blasfêmia! Ele não vai virar isso. Santal. E meus farinhos, elas aumentariam também? Isso você vai comprar eles. Ah, explodiu. Então eu vou chamar o Nível. Já que eu só deixo eu vou com ele. E aparece. O nível aparece ali. Que lugar é esse? Lugar. Certo, vamos. É, o Top. Cuida do Theo pra fazer cagada. Que eu vou lá achar as crianças. Fazer cagada? Mas eu que sou a criança, vocês que tem que cuidar de mim. Você já misturou, você já é adulta. Sangrou, tá bom já. Já sangrou, tá bom. Sangrou, já pode dar o cozinho. Subo no livro. Tem problema de eu passar por cima da muralha de tristeza? Fique à vontade. Obrigado. Tenho permissão pra isso? Toda. Obrigado. Bom te ver. Quer uma talha? Não, agora eu tô com o meu cavalinho, tô feliz. Fique à vontade. Aproveite o lugar. Muito bom. É um lugar muito belo. Vocês serão sempre bem-vindos aqui. Principalmente você. Lembre, você só tem 15 minutos. Lembre-se, você só tem 15 minutos. E eu vou ir voando. Voando pra lá? Ok. Percepção. Vantagem. Com vantagem. Que eu sou assim. Oh! 21, Jeff. Isso daqui é meu dadinho, rapaz. Você duvida se vai tirar 20? Você não duvidou? 19. Quase. 23. Muito bom, tá? Você, Lisbeth, você sai procurando a Ciere e você vira na mesma rua que ela virou, tá? Você vai passando por diversas ruas, tá? Cada vez mais cobertas de neve, tá? E aí você para, diante de uma rua, você vê a Ciere. Assim, 200 metros. Tá com um cavaco dele. Murin, você vai seguindo o cheiro da Ciere. Tá longe, hein? Tá? Você vai seguindo o rastro deixado por ela, o aroma dela, né? E você encontra a Lisbeth. Tá? Você vê um lobo enorme chegando perto de você, o Murin. Tá? Você reconhece ele. Né? Qual das presas assim pra fora? Né? Chegando assim, não. E aí vocês veem assim. Ariel, você vai voando ali pelo alto e você vai tendo uma planta de toda a cidade. Vai fazendo reconhecimento de toda a cidade. Tá? E aí você vê eles dois parados, você vê a Ciere mais à frente. Eu estou decorando para fazer uma pinha depois. Certo. Ciere, você vira numa das ruas e aí você vê diversas pessoas ali tirando aquela neve, outras pessoas fazendo concertos ali. Você olha no olho dessas pessoas, não tem brilho. Tem vida, tá? Eles são a personificação da tristeza, tá? As pessoas consertando as casas que caiu um pedaço delas por causa da nevasca, tudo, tá? Outras removendo a neve, consertando as ruas, né? Pessoas carregando pedras daqui pra lá, fazendo trabalhos forçados, sendo obrigados a ter ainda mais sofrimento, tá? E as pessoas, elas vão fazendo isso, se movendo daqui pra lá, como autômatos. Quando você passa pelas pessoas, só o que você vê são aqueles olhos meio fechados, caídos, todo mundo encurvado, andando pra lá e pra cá. Todo mundo sem esperança. Deixa eu cair algumas lágrimas. Você vai deixando algumas lágrimas cair, tá? E aí você vai indo até alguém, um homem, de costas pra você. E quando você vê esse homem, seu coração para por um segundo. Seu corpo inteiro gela. É um homem. Ele deve ter em torno dos 40 anos aproximadamente, meio de idade. Um humano forte, musculoso, cabelos longos, uma barba enorme, tá? Ele tá lá de costas, papai, mexendo a neve com uma pá. Não é papai. E de repente ele vira assim na sua direção, tirando a neve, jogando numa carriola. E quando ele vira assim, você vê aqueles olhos tristes, sem vida, sem esperança. Um olho amarelo e um olho verde. Põe uma pá. Pô, pelo menos o cara é brasileiro, né? Não desistiu. Calma. Então por que tá esperando? Tá sem esperança. Você não desistiu? Em cima de uma carriola. Só que ele faz isso e você vê os dois olhos sem vida. Ele pega e vira a carriola de volta. Depois. O que você faz? Você põe a mão na pá. Ele para, olha pra você. O que você faz? Eu não lembro se eu sei o nome dele, porque eu tava no caderno. Beleza! Você sabe como chamá-lo, é fácil? Pai. Pai. Como é que seu pai chama? Pai. Como é que você chama? Pai. Vocês veem assim, ela descendo do Kurama, se aproximando de um homem que tá trabalhando nas ruas, segurando a pá dele e olhando assim, encarando ele, ficando parado ali durante um tempo. Ele pega e olha pra você. Dou um uivo. Pra chamar a atenção dela. E aí dela. Você vê aqueles olhos dele mudarem. Eu não te creio. No lugar da tristeza infinita que existia antes, né? Os olhos dele recuperam o brilho. Um amarelo vívido, como fogo, como sol. Um verde brilhante, como uma joia, uma esmeralda, uma jade. Quando você a olha contra o sol. Que sol? Sol. Vou pegar. Como você olha? Quando você olha contra o sol. E nos olhos dele, você não vê mais tristeza. Cara, você vê a esperança. É simplesmente os deuses. E olha pra você. Siri. Sim. Nazareta, cara. Pega a pá. Ele solta a pá. Você não veio antes. E ele corre pra te abraçar. Você deixou morrer. E tudo que ele abraça é o vazio. Filho da puta. Eu sabia que você ia fazer isso. Vocês veem um homem levantando, indo pra atacar a Siri. E aí vocês não veem mais nada. Vocês não enxergam mais nada. Só sombras envolvem vocês, girando, rodopiando. E quando as sombras terminam de girar, minutos. Vocês todos estão de volta ao templo na montanha. O último resquício de cera das velas que o Larsa, que o Theo acendeu, né? Vai se extinguindo e se apaga. Só pra curiosidade, sim, Nível tá aqui. Sim. O pesadelo tá aqui? Sim. Todo mundo tá aqui. Não, porque eles não vieram pelo referendo. Assim, então só pra. Todos vocês estão juntos. O Kurama consegue trazer eles de volta. É que vão ter que buscar o livro, né? Todos vocês não, estão. Não, ele consegue trazer os três. Ó, pra você ter uma ideia, essa terra aqui, ó, eu peguei ela com. Gente? Aconteceu? Eu tava explicando pra Tenebra a diferença da terra, porque lá a terra dela é morta, essa daí. Que. Eu acho que ela não gostou do que você disse. Ela mandou embora, a gente embora. Ela nos expulsou por sua culpa. E eu tô com um lobo. E eu tô com um carrapato ainda na virilha. Ai, que nojo! E eu tô com um lobo. Ainda fecheca. É carnaval. Vocês estão de volta ao templo de Tenebra e Calminho, em Arton, dentro da montanha do gordinho anão. Sim. A última vela acesa pelo Lars e pelo Theon se extingue. O cheiro do pavio e da cera se misturam no ar, invadindo as narinas de vocês. Murray, você tá em forma lupina ainda? É pavio? Provavelmente. Ok. Um lobo imenso, um lobo enorme assim ao lado de vocês, com os caninos inferiores projetados pra fora. Eu vou atrás de vela preta. Ele tá assim, ó. Vou atrás de vela preta. Tem diversas ali. Então eu vou rezar pra Tenebra. Vou colocar uma velhinha porque ela foi educada pra gente. Então, fazer alguma edição educada pra ela. Eita, quando você faz. Perfora approves. Quando você faz isso, todos vocês escutam uma voz ecoando dentro do templo. Muito obrigada pelo respeito e pela visita. Sempre serão bem-vindos em meu reino. Voltarei em breve. Será um prazer tê-lo aqui. Desculpa pelas luzes. Não! Agora! Acho que eu posso esquecer isso. Pai, eu vou me transformar. Se transformar. O Theo ainda tem em seus braços o corpo do Lars. Bora enterrar? Vamos voltar pro nosso santuário e enterrar? É, aí tem que ver o que o Theo vai querer fazer com o Lars, eu não sei. Eu acho que ele vai querer deixar no templo o corpo e fazer aquela magia de preservar o corpo. É, eu vou ter uma santuária com fadinhas. A gente vai recuperar o pozinho também que a gente gastou. Bom, o que vocês vão fazer a partir daí? Eu vou sair da fita e se transformar. Vou conversar, se ele. Eu estive nessa mesma cidade que você foi. Sete. E não pude evitar. Acabei indo pra frente, mas você encontrou A gente tem que voltar lá pra tirar todos aquelas almas que precisam de salvação. Encontrei Dark. Todos Dark me disse que temos 24 horas, pois a bruxa tá fazendo ritual já. Verdade. Vamos deixar o corpo dele aí e depois a gente volta. Caramba, 24 horas? Não vai nem dar tempo de dormir, de descansar, de comer. Ah, é? Nem pra quê? Temos uma missão a cumprir. Vamos, até a morte! Até a morte! Isso, vamos! Mata de urso, a última vez até a morte ela caiu. Então, por favor, sem essa frase. É verdade. A morte da bruxa. A morte da bruxa. Bruxa! Gente, eu não sei vocês, mas eu tô necrosado, olha só, tá tudo preto, preciso me curar primeiro. Você não fez isso quando você tava conversando com o Tenebra? Eu fiz. Não, como você tirou o toque necrótico? Não, essa música é poesia. Nós não tira, você tem que fazer movimentação. Eu só tô com menos força. Não, você tomou dano do. Nossa necrótico. Força voltou. Eu tô com menos 30 da minha. A minha força também voltou. Então, nossa força já voltou. Eu tô 30 com necrótico. Então assim, eu tô um terço da minha vida tá necrosado. Então eu preciso resolver isso antes. Ah, ok. Ele me tirou 30 de necrosado. Um terço. Vamos nos apontar. Para de calcular minha vida. É, doeu, né? Para de calcular a sua vida. É só pegar sua ficha e seu ponto. Você viu, no do Ranger lá, em vez de são D10, a vida é 2D6. Achei muito estranho. Aí já não. Por que 2D6? Porque teria que alterar todas as classes, né? Todos os personagens. Não, eles alteraram só o Ranger assim. Então, pra isso ficar legal em jogo, teria que alterar todos. Por que eles fizeram isso? Né? Eu não faço ideia. Eu vou ler aquilo lá com calma. Quanto você dá de vida quanto? De vida? É. D10. D10. Guerreiro, paladino, D10. Bárbara, D12. Não faz muito sentido ser 2D6. Todo mundo achou estranho. Vocês querem ir uma sala pra frente? Ou querem parar já? Eu quero me curar antes. Eu preciso do clérigo porque, tipo, saiu uma ação. É, sem o tempo, eu não sei. Eu não vou seguir em frente com 30 necróticos. Eu não vou. Não, gente, é melhor esperar o tempo. Ele pode fazer ritual pra não gastar slot, mas ele não tá aqui. É. E fazer a cura. Você cura e joga cês pra querem, ele. Vocês querem ir até a sala da frente e parar nela? No clímax, e a gente interpreta que ele te curou ou que vai te curar? Pode ser. Pode ser. Pode ser? Ou vocês querem resolver a sala de antes? Não, vamos só resolver a sala de antes. Não, resolver eu acho que não. Acho que só não, resolver que eu digo seria se o Ariel fosse ficar aqui. A gente pegar uma sala aleatória só pra brincar, tá sim, ligado? Sim. Então eu posso mostrar pra vocês a sala e a gente encerra. Vocês pensam pra semana que vem. E eu não vou falar nada a respeito da sala. Você tá pensando pra semana que vem sem magia. Vou falar nada a respeito da sala seguinte pra vocês. Até semana que vem. Não tem nem tempo pra dormir. Não, vai pra sala. Eu vou mostrar. Mostra aí então agora. Eu vou mostrar, mas eu não vou falar nada durante a semana. Ai, cuzão. Bom, que caminho vocês seguem? Da direita. Primeira porta direita. Amor. Primeira porta direita, que é o caminho do cheiro. Dos rastros. Da bruxa e do golem. É o caminho onde tá as coisas ruins. Amor, eu acho que tem imagem. Ô Jeff, depois que eu... É tudo em imagem. Tem, mas você não pega nenhum. Claro que eu pego. O Theo não deixa. Na hora que ele virar as costas, eu pego. Tá de percepção. Parece que ele vai falar, vamos ir na frente, vou ficar aqui olhando. Na hora que ele for, eu volto, pego e volto. Gente, tá certo, morreu o que já. Fih, bateu em nós pra caralho. Fez a gente se fuder. Mas eu vou catar os itens mágicos desse candango. Sinto muito. Depois eu faço os itens mágicos dele, tá? Então, listinha pra mim, entregar pra vocês. Obrigado. E aí vamos ver a treta que vai dar. Bom, vocês saem no corredor de novo, onde tinha aquele monte de porta dos aposentos dos clérigos, tá? Vocês pegam a primeira porta à direita. Vocês abrem ela. Ela sai num corredor, tá? Todo escuro. E suas armas iluminam, tá? E depois de uns 10 metros... Esse corredor ele termina num salão octogonal. É aquele que o Theon viu? O Theon viu em que ocasião? Quando ele olhou a cabeça da outra bruxa? Não, não essa é a sala 23. Não, essa é a 49. Vocês saem num salão octogonal. Tá crescendo, viu? Não, vocês não entenderam. A bruxa tava na sala 23 naquele momento que vocês perguntaram pra Nimbi. Ah, tá. Não é que ali é o lugar que ela fica. Presume-se que é, né? Como que é o nome do cara de tristeza lá? O Lorde. Covarian. Eu tenho aqui a informação. Bom, octogonal, tá? Tem uns 10 metros de uma face a outra. E na ponta oposta à entrada, esse salão octogonal ele termina numa porta dupla. Qual a altura do telhado? 6 metros. Pô, já vou com a espada sacada. Eu vou ir pelo telhado e guardei o livro. O livro foi descansar um pouquinho. Meu Deus, trabalhou bastante hoje. Você vai malhar, seu filho da puta. Chega lá e malha. Vai puxar os fedos. Vai puxar os fedos. Legal. Posso ter pego o solo de sombria? Você tem mana morta-viva agora. Tem um pouquinho. Vai dar mais floreio ainda. Né? É forte, mas é burro. Vocês chegam na porta. Na porta não tem inscrição alguma. Uma porta, duas folhas, enorme. Terminando num arco em cima. O que vocês fazem? Vou entrar no pé na porta, soco na cara. Rastro. Sim. Rastros da bruxa, os mais recentes do Golem. Passou por ela. Você também vê, consegue ver ali, tem um pouco de poeira no chão, rastros do Hobgoblin. Ele também passou por ali. Mas os rastros do Hobgoblin são bem recentes. Coisa de 2 horas. 40 minutos. Hobgoblin não. Coisa de uns 5, 6 dias atrás, coisa de uma semana. Eu vou encostar a orelha na porta do Goblin. Tá vivo ainda? Silêncio completo. Eu quero ver se eu... Espada do Theon tá brilhando? Joga. Espada do Theon não brilha. 2,17 eu tirei. Beleza. Deu 24. Silêncio completo. Tem armadilhas? Joga. O que tem nessa sala mesmo? Silêncio completo. É um salão octogonal. Silêncio completo. É, nessa sala tem silêncio completo. O Hobgoblin e o bichão. Templo, né? Pra cá, sim. Fizeram pra cá. Quanto você tirou? 30. Mais ou menos isso. Anderson Silverman, quem é ele? O anão Anderson Silva, né? Puta, ups. Porta dupla. É assim que tá. O Vitor Belfort. Cadê o apagador? Vocês viram que eu comprei um apagador? Eu vi. Eu comprei um apagador pra isso. É, e vocês estão por aqui assim, se ele tá aqui, Toff e Grial. Quanto deu, seu? 30. Sem armadilhas. O que mais tem na sala? Vamos abrir. Calma, sim, armadilhas, exato. Alguma coisa mágica na sala? Não, você tirou 30. É. Não tem armadilhas na porta, mas você vê que a tranca dela, o mecanismo de tranca, ele possui diversas engrenagens e molas. Então, foi um palhaço. E aí você vai olhando ao redor assim, onde deveria estar as dobradiças, tudo, tá? Você olha assim, não dá pra ver especificamente aqui porque tá o ponto do outro lado, tá? Mas as dobradiças elas são extremamente intrincadas, bem feitas, tá? E as dobradiças elas são maciços assim de aço, tá? E você vê nesses maciços de aço eles são extremamente grossos assim, grandes assim. E 30, né? 30 dá pra ver. Você vê em uma das dobradiças, uma que tá mais desgastada, tudo pela ação do tempo, tá? Você vê saindo um arame grosso assim na porta. Um aramão enorme. Gente, você será que é? Joga inteligência. Olhar o que, minha filha? Oh, foi bem no teste. Foi bem no teste. Você olha aquilo, um arame saindo, o tubo da dobradiça é grosso assim, tá? Uma pra cá, uma pra cá. Você se lembra das gaiolas de passarinhos que existiam no orfanato. É uma mola de torção. Se der pra fechar a porta automaticamente. Sim. Vai, quer que eu... Uma mola assim. Use aí, pata de... Boa de gaiola. Não vou dar dica, vai. Fale. Dê a dica. Não, se alguém com força pra torcer isso aí, né? Ah... Aí, pata de urso... Eu sei que fosse outra dica. Não, pode deixar fechar automaticamente. Foda-se. Bom, querem que eu abra? Pera lá. É isso que eu ia falar, né? Tipo, aí eu falo de urso pra abrir a porta. Será que ela pode ser? Você tá em lobo ainda? Sim. Você tá em lobo ainda? Não. Não, não. Tá normal. Tô normal. Ela pode ser aberta pelos dois lados? Lado da porta? Na porta vocês veem um buraco de fechadura, não tem chave alguma pra vocês. Vocês veem aldravas, tá? Nessas aldravas existe um mecanismo que você... A aldrava ela não é solta, não é bamba, tá? Conforme você puxa a aldrava assim, você sente que ela aciona algum mecanismo dentro ali. É barra de pânico. Tipo barra de pânico. Puxa um aí, pato. O que mais tinha na sala? Vamos lá. Você pega, puxa assim, você sente que destrava uma lingueta e as portas vão sendo abertas na direção de vocês. Vocês vão puxando as portas, tá? Pra fora, e vocês fazem uma grande força pra abrir as portas. Caramba, essa porta é dura, tá meio enferrujada. Porém, nem você, você não tá mais louco, mas você, principalmente, ouvindo mais do prado, você não ouve nenhum ranger das portas. Estão extremamente bem lubrificadas. A porta, as duas portas se abrem e vocês veem um enorme salão retangular. Eu vou desenhar mal e porcamente aqui pra vocês. Tá? E aí depois eu desenho com exatidão pra vocês todos. Não! Tinha mais alguma coisa na sala? Não, aqui não. Vocês saem no corredor aqui. Corredorzinho. E aí ele dá pra um salão retangular. Depois eu desenho ele com as medidas exatas na próxima sessão. Ok, do lado oposto, uma outra porta dupla. Mais ou menos isso. Desenhei quase na proporção exata. Vocês vão entrando, e aí vocês veem aqui assim uma mureta de mais ou menos uns 50 centímetros de altura, tá? Por toda essa extensão, de mais ou menos um metro de largura, tá? Essa mureta tem esse formato estranho, tá? Controverso. Antes de chegar na mureta, vocês veem também com mais ou menos uns 50 centímetros de altura, vocês veem quatro... blocos de pedra trapezoidais. Quatro blocos de pedra assim, trapezoidais. Barra de ouro. Tá? Em cima assim, nesses blocos de pedra aqui, vocês veem entalhado, esculpido em baixo relevo, o símbolo de Calmer. A espada dele aqui com a balancinha. Tá? E aqui nesses quatro pontos que eu assinalei, vocês veem esculpido no solo, em baixo relevo, o símbolo de Tenebra. Nesses quatro pontos aqui. O chão aqui, ele é inteiro feito de um material extremamente liso e brilhante. Parece ser vidro negro. Todo o chão e todas as paredes são construídas, são feitas a partir desse material. Vocês olham, parece vidro, mas é algum tipo de rocha. Parece vidro, a aparência que tem é de vidro. Quando vocês entram nesse salão, a partir desse ponto aqui, todo mundo pode jogar um save de destreza. É difícil? Hã? Pô! Oh. Joga com vantagem. Quem? O Grião. Eu deu 11. Mais 8, mais 4. 19, 23. Tá de boa. Deixa eu jogar de novo, porque tem vantagem, vamos sair lá. 18. 10 é 28. 14. Tá de boa. 16. Opa! Aqui tomou rola, hein? Opa! Sabe o que, que me lembrou isso aí? 14. Um joguinho do Pateta do 6, 17, 22. Não vale olhar no YouTube. 22. É? Ah, velho, eu joguei isso aí, minha infância é praticamente toda. Vale olhar no YouTube. 22. 22? Bom, tá. Vocês vão entrando, quando vocês pisam naquele chão, ele é extremamente escorregadinho. De repente vocês olham do lado e. Brum! A Lisbeth caída no chão. Jeff, acho que o pessoal deve ter jogado, né? Ah não, meu sapato quando ele é muito escorregadinho, ele escorrega também. Porque ele gruda. Ele gruda quando você ativa ele, né? Você acha não fica o setembro todo ativado. Uai, why not? Ele está sempre ativado? Sim. Eu evito cair. Evito cair, né? Ok. Tá lá de boa. A Lisbeth ela cai no chão, pata de urso. Ô, Lisbeth, você está bem? Ajuda ela, levanta ela. E aí vocês vêm. Hã? Joga os cavalos também? Sim, né? O seu precisa. Meu preciso. Mas o Golimar e o pasta de amendoim, sim. Eu acho que não tem certeza que cai, mas vamos lá. Então, joga. A gente vai ter que fazer de acordo com o peso ou só distribuir os quatro? Não sei. Eu disse que eu ia mostrar, só que eu não ia falar lá nada até semana que vem. Ah, tá. Joga do cavalo também? Joga, pode jogar. Vamos ver se o falhou. Golimar pode cai. Jogar? Golimar não vai cair. Caiu. Golimar caiu. Sim, Golimar caiu. Dá aquele escorregão assim, aí ele cai, vem girando aqui assim, bate aqui. Golimar. Golimar, você não vai falar mais nada. Pera aí, então eu venho até aqui e chuto. Algumas isso. Coisas. Ele fala Golimar monstro. Frango, monstro. A propósito, o filho estava com saudade. Vitalizado. Aí ele faz assim com você, ó. Aí você sente alguma coisa chegando assim nas suas pernas. O Golimar olha assim. Que porcaria é essa? Golimar é o Kurama. Kurama. É o Golimar não, o Kurama. Eu faço a direita de cavalo. É, tá. O Kurama olha assim. Por que eu tenho a sensação que nós vamos nos associar a outra patética criatura? Não fala assim dele. Tá bom. É o circo da foto. Até circo da Cielo. É exatamente isso, cuzão. Eu joguei muito. Não, cara. Pode olhar no YouTube. Tete Max. Não pode olhar no final, no a gente vai ter um monte de bagulhinha também de. De diamante, rubi, cereja pra gravar ou não? Mais ou menos. Mentalmente eu já descolei. Já descolei. Quando vocês entram aí, já as portas automaticamente se fecham. Vocês escutam. A tranca se fechando automaticamente. Agora sim, realmente eu tava pra ver pelo outro lado. E aí vocês veem todo o mecanismo ali do outro lado, tá? E aqui nesse ponto assim, vocês veem que a pedra, aquela mureta daquele. Aquela minera, aquela rocha que parece vidro, né? Ela é um pouco mais áspera, como se tivesse bichada. E aí ela brilha, emite um brilho, o brilho vai em direção ao alto, assim, de forma como se fosse de um metro de largura, uma parede de luz que vai até o teto. E nessa parede de luz surge um anãozinho. Ele olha assim pra vocês, ele olha ao redor de todos vocês, né? Ele é meio vesguinho até. Um anãozinho de barba meio ralinha, assim, parece ser um anão jovem, né? Ele vê, olha todos vocês, e aí ele fala pra vocês. Vai fazendo cagada no corpo. E ele lê pra vocês. Saudações, sejam bem-vindos aos aposentos particulares do Sr. Gordinho. A partir deste ponto, todos os locais são monitorados a partir da nossa sala de controle. Pessoas que não sejam bem-vindas terão a sua passagem bloqueada e só poderão seguir adiante se passarem nos testes. Se falharem, terão suas vidas exterminadas. E aí ele fica lá um tempinho e some. Será que ele tá esperando alguma mulher? Eu achei que era isso que eu tava esperando. Explicar o teste, falar alguma coisa do teste, nada. Não, você vai ter que colocar um bloco em cada buraco. Só que você empurra, vai até a parede. Sim, um bloco em cada buraco. Ok, por causa do jogo do Pateta. Mas por que um bloco em cada buraco aí? É isso que ele tava querendo que ele falasse. Nossa, ele bloco, cara. Por que do símbolo de comércio juntava de tenebra? Exato. Bônus de XP. Exato. É um templo da união de comércio e tenebra. Você une o símbolo de comércio com o símbolo de tenebra. Por que quatro vezes? Pra ser um quiz. Porque só poderia ser só uma vez. Mas não. Tá, mas aí, tipo, beleza, eu posso pegar qualquer símbolo aqui, qualquer símbolo, mas aí... Sim, então, certo pra fazer isso. Quando falam isso pra você, Murray, você vai lá, ou o Pata vai lá e fala, ah, então é fácil, né? Eu posso pegar qualquer um e colocar. Cara, tá sem tentar erguer, não vai. É o seguinte, só pode empurrar. Não, levanta. É, tenta puxar. Não rola. Só pode empurrar e vai até bater alguma coisa. Exato. Vocês nunca jogaram isso? Vocês nunca jogaram isso? Eu sei, a gente já jogou, mas eu poderia pegar esse daqui, empurrar esse pra cá. Pra cá fazer assim. Não faz... Mas pode pegar qualquer um, pra botar em qualquer canto, mano. Coloca um em algum lugar, vamos ver como você faria. Como você colocaria um em algum lugar? Ah, um eu sei. Faça, demonstra. Não, eu quero ver se ele tem dois. Não, não, a questão é, eu poderia pegar esse aqui, certo? Joguei esse aqui pra baixo. Não, porque ele vai até a parede. Ele vai até a parede, ele vai até onde ele bate. Chão de liso, ele não para. Ele só para quando bate alguma coisa. Tá. Na parede. Entendeu? Essa é uma coisa assim, você empurra, ele... Se você vier e empurrar ele aqui, você não consegue. Se você empurrar ele aqui, ele vem e bate então, aqui e para. Então teria que jogar ele até aqui. Aí ele para até aqui. E aí você já se fodeu. Já se fodeu, já se fodeu. O que é aquela área que é um negócio assim? Isso aqui é... É de onde saiu o cara. Tá... E aqui é, uma, e aqui é a porta de saída. Tô é isso que você falava. Você entendeu agora a ideia? É isso. Esse aqui é moleza. Esse é o mais fácil de todos. Você vai colocar os quatro ou mais. Eu vou colocar alguns. Eu vou ter o arpãozinho também. Não vai ter arpãozinho. O arpãozinho é mais bom. Depende. Se tiver como puxar, é fácil. Isso aqui tá fora da proporção, mas a proporção aqui não importa. Eu quero saber se tem como a gente puxar ou só empurrar. Pode puxar daqui. Vou tentar puxar daqui pra cá. Né? Você não consegue puxar. Então só empurrando aí. Só empurrando pra baixo. Quando você começa a fazer força pra empurrar, você percebe que ele vai cedendo, deslizando. E você dá um toquinho e ele começa a deslizar sem você encostar nele. Quando você empurra, ele vai de uma vez. Quando você puxa, ele não se move. Ah, já sei. Não, aqui tá fora da proporção. Mas é assim. Desenha mais ou menos assim, mas as posições das coisas não estão no local correto. É, porque se desenhar isso, eu sei como fazer. É, mas você sabe, isso é muito fácil. Vamos ver. Não é pra não ficar pensando. Chega. Peraí, tem aqui, ó. Tem a sombrinha aqui, ó. Tem a sombrinha. Precisa de álcool. É, precisa de álcool. Vou pegar álcool lá. Vou pegar álcool pra gente testar o bagulho. Condena, dá lá. Ela tá perguntando que se foi isso, eu sei fazer. Cheguei em casa, mostra. E nos buracos, pode pesar? O primeiro é fácil. Muito me alegra o fato de saber que vocês... Boa parte de vocês conhece esse jogo. Não precisa nem, ó. Vocês tiveram infância, uma infância muito boa. Muito bom esse jogo. Ah, agora sim. É legal esse jogo. Nossa, procura depois. Não, eu já joguei esse jogo aqui. É legal, procura. Não, procura não, seu filho da mãe. Vai tomar do seu cu. Agora chega lá no computador e todo mundo vai lá. Não, esse especificamente, né, Jeff? Mas esse tipo de jogo. Jogos de caixote, jogo de caixote. Tinha no celular. O nome desse jogo é Goof Troop, a turma do Pateta. Depois que a gente sair dessa parte, vocês podem procurar o jogo. Não, em casa eu já vou caçar esse jogo. Esse que desenho é muito facinho. Peraí. Vai ser bem fácil. Peraí. Vai se fuder. Tá, eu mudo os desafios. Pronto. Eu vou criar o meu próprio Goof Troop. Ah, que com jogos e prostitutas. Só uma pergunta, Jeff. Faz uns depois que o bloco entra, fica na altura do solo? Hã? Depois que o bloco entra, assim de olho, vai ficar meio na altura, mas vai ficar. Não, um pouco mais baixo. Aí vai dar pra passar o outro por cima ou. Não. Ou seja, em teoria não tem volta, não tem como você voltar a sala e voltar pra um pouco. Mas dá pra pisar e resetar, né? Ou seja, se vocês errarem, tem alguma armadilha que vai disparar e vocês vão morrer. Sim, mas dá pra pisar em algum deles pra empurrar outro bloco ou não? Como assim? Tipo assim, tipo, botou um aqui, aí tem que passar um outro pra baixo. Aí teria tipo. Pode ser que a coisa... Vocês podem pisar em cima dos blocos. Isso me normal. Que, tipo, abaixar esse aqui pra passar um outro por cima, pra passar botar um outro pra baixo. A última jogada estaria entre os dois buraquinhos e uma pedra nesse. Então tem que pisar nessa pedra pra empurrar a última. Então esse pode. Pra outro pra cima. No Goof Troop você não pode pisar, você só anda no chãozinho, né? Às vezes vocês podem pular, vão pra mim, se vocês quiserem. A gente pode, tipo, subir em cima de um e empurrar a outra pra frente. Isso dá, e fica bem mais fácil de mover. Gente, eu tô não. Ruído. Se elas estiverem grudadas, elas não se movem. Não se movem. Mas o que eu falei, só tem uma chance. Exato, só tem uma chance. Você tinha pensado? Eu tinha pensado em empurrar em pouco. Dá pra empurrar, dá pra empurrar. Não. Porque senão se você bater em uma, mesmo que seja aqui do lado, dá, você não dá, mais ela. Ela para. Desenho passa já faz um tempinho já. Nossa, não lembro. Se ali no canto, você cruzar uma com... Já era, fodeu. Então, os bonequinhos espacial, né? É. Legal. É muito da hora. Ó, vocês vão brincar de Goof Troop semana que vem. É, do jeito que eu fiz, resolve. Se quiser pisar no...